ar em Nominata 616. Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e olha só, você foi enganado pelo mistério. Olá, pessoal. Agora a gente vai ver uma turminha do barulho aprontando todas na Europa. Olá, pessoal. Não sei quanto vocês, mas eu agora estou deitado no meio de uma teia de aranha gravando podcast sobre Homem-Aranha. Olha que ironia do destino. Puta que pariu. Vambora. Pra você tomar vergonha e dar uma recalcada no seu computador. Vambora. Oi, pessoal. Eu sou o Donovan e com um grande feeling veio um grande mistério. É, exatamente. Bom, a gente já começa o podcast soltando um baita de um spoiler, né? Tudo que você tinha ouvido falar sobre multiverso, sobre monstros elementais, que você provavelmente deixou se enganar no começo do filme, né? Que se deixou mesmo. Era uma mentira, óbvio. Mas em troca disso, você ganhou o maior vilão do Homem-Aranha que foi pros cinemas até hoje. Eu posso dizer isso com tranquilidade, né? Bom, o nosso podcast, mais uma vez, falando sobre o filme, mais um filme do MCU, dividido agora com a Sony, né? Homem-Aranha Longe de Casa, um baita sucesso, logo no primeiro final de semana de estreia, já estava se superando a expectativa inicial, se achando que o filme ia bater logo de cara 500 milhões, e foi mais além, né? 580 milhões no primeiro final de semana. Tudo bem que teve um grande feriadão aí nos Estados Unidos, que ajudou pra caramba isso, mas é um feito, provável, muito provável, que essa seja a maior bilheteria de um filme do cabeça de teia, né? De todos os que tiveram até hoje, né? Antigamente, ninguém conseguiu superar o Homem-Aranha 3. Pra você ver que bilheteria também não mede qualidade, né? Sim, Homem-Aranha 3 é a maior bilheteria até hoje dos cinemas do Homem-Aranha. Mas Longe de Casa tem tudo pra bater aquele filme, e dessa vez merecidamente. Eu até no começo estava com um pouco de dúvidas, porque eu gosto muito de Homem-Aranha 2, mas eu acho que esse aí foi o maior filme dele até hoje. Vai falar sobre isso no programa de hoje aqui, logo depois do nosso intervalinho para nossa leitura de e-mails. O pessoal voltou a mandar alguns e-mails mesmo dessa vez, né? Vai ler alguns deles e daqui a pouco retorna. E-mails. Olá, pessoal, então vamos começar aqui mais uma leitura de e-mails. Pedi pro Marcos Pedro me acompanhar aqui, não é, Marcos? Olá, estou acompanhando dessa vez. A gente finalmente tem e-mails de verdade, por isso que dessa vez eu coloquei os e-mails no lugar certinho, tá? Os dois e-mails que eu vou ler aqui, os dois primeiros pelo menos, são relacionados ao filme. Então o pessoal já conferiu o filme no primeiro final de semana de estreia, veio imediatamente mandar e-mail pra gente. Olha só, tem gente ainda que usa e-mail, né? Só eu não. Nossa, isso aí é revolucionário ainda. Francisco Salles, que é uma pessoa que tá sempre acompanhando a gente, escreveu o seguinte: olá, povo bonito do Marvel 66. Eu acho que ele trocou. A reticência disso aí. Eu acho que ele errou pra quem enviar isso aí. Há quanto tempo não enviou algo? Mas isso foi por causa do horário de trabalho, onde geralmente só conseguia ver depois da primeira quinzena. Mas aproveitando minhas amadas férias, consegui ver logo nessa sexta-feira o filme. Ai, tá. Ele tá falando aqui que ele só conseguiu ver o filme por conta que tá de férias. Nossa, tá tão atribulado assim a vida. Uai. Cara, eu gostei bastante do filme. Achei que o humor, no geral, deu uma melhorada em relação ao filme anterior. Mas ainda tem aqueles momentos onde dão uma esticada na piada e você logo quer dizer: já chega, né? O exemplo disso é a cena do Fern no quarto do hotel. Ah, deve estar falando aquela cena da batida na porta. Ah, eu ri daquela. Acho que é meio controverso. Acho que tem gente que não curte muito tipo de piada e meio que fica estendendo. Acha que tá estendendo, mas pra mim o filme correu com um tom muito bom de piadas. Tá, o povo tá meio estressado pra ver esses filmes. Bom, mas o destaque do filme realmente foi o mistério. Isso prova que, quando bem trabalhado, Todo personagem pode ser bom. Na hora que ele começa com as ilusões pela primeira vez, foi onde eu vi o potencial dele. Fora a motivação dele, que é bem plausível. Pegando pessoas lá do primeiro Homem de Ferro, quem diria? Mas no primeiro filme, o Abutre também é um bom personagem. E aí é que eu entro na parte do Sexteto Sinistro. Se o Peter mal deu conta de um vilão por um filme, imagina 6 desses de uma vez só. Como diria o Mistério, isso sim é nível de Vingadores. Então por hoje é só. É meio curto, mas mandei esse e-mail para mostrar que ainda tô vivo. E se que puder, estarei por aqui. Um abraço e até a próxima. Olha, na minha opinião, eu acho que é o que grande parte do público quer ver mesmo. É, o pessoal fica reclamando que esse Aranha não é o Aranha Raiz, não sei o quê. Mas o próprio Aranha nos quadrinhos, quando ele luta contra o Sexteto Sinistro, ele é o que mais apanha. São os momentos que ele mais apanha. E outra coisa, ele tá em crescimento ainda, né? Exatamente. Ele vai aprendendo até ficar mais experiente. Quem sabe lá quando ele for confrontar o Sexteto Sinistro, e se não tiver ajuda também, né? Vai que surgem outras Spider Peoples. Pois é, e já nos quadrinhos já introduziu mais Morales. Muita gente gosta do Miles, né? Muita gente tá clamando pelo Miles. Então possivelmente não vai dar nem tempo de ter Sexteto Sinistro até chegar o Miles, não. Acho que vai ter Sexteto Sinistro contra o Sexteto Aranha. Já depois pensou? Se bobear. Nossa, ia ser fantástico, cara. Nossa. Segundo e-mail aí de uma pessoa que já até bem conhecido aqui, o pessoal que tá ouvindo a gente, né? Inclusive, ele poderia estar participando desse podcast, mas o problema do fuso horário é fogo, né? Então, o André Marques, vale ressaltar que o André Marques é da turma do Magaren, tá? Então, ele não gosta. Nossa, prepare os ouvidos. Então, muita reclamação. Ele não gosta desse Homem-Aranha. E ele começa o e-mail já lembrando isso. Continuo não gostando do Garoto Aranha. E desse clima adolescente demais, sem maturidade e piadas bobas. Ele acha que o Homem-Aranha do PS4 é muito melhor. Mas algumas coisas são boas. Sempre achei que o Mistério seria um bom personagem para se usar no cinema. E mesmo não sendo nenhum filme do Homem-Aranha, como assim, cara? A adaptação dele ficou ótima. E ainda ligando a construção do personagem com o resto do UCM. Além de adaptar sutilmente a ideia da primeira aparição dele, na década de 1960, que culpava o Aranha pelas ações dele. Fora isso, o que tem de bom mesmo também é a integração com o CM e a revelação de que o Nick Fury é... Eu não vou falar quem ele é aqui, porque a gente vai falar isso no podcast lá no finalzinho. Aí ele falou que o Ned e a Beth Brant juntos do outro filme, e terminando no fim, é uma sutil referência a eles nos gibis. A Michelle Jones pode não ser a Mary Jane, mas traz os elementos dela. Por exemplo, o fato de ela ter descoberto quem era o Peter, que o Aranha era o Peter. Bom, enfim, resumindo o e-mail dele, ele falou que gostou muito do Marvel Studios, mas justamente o Aranha que ele não gosta. Por quê? Porque todo aracnofã, né, não necessariamente do site, né, é um cri-cri. Feito todo Hulk Boy com o filme do Hulk, feito todo fã de X-Men com o filme de X-Men, né? Enfim. Ah, não vou nem. Eu acho que não vou nem. Vou dispensar comentários, né? Bom, o último e-mail aqui não tem nada a ver com Homem-Aranha nem Longe de Casa, tá? E ele é do Thales Cardoso, que é um cara que de vez em quando manda e-mails diretamente pra mim pra perguntar coisas. Ele não. Nem sempre quer que isso seja levado ao podcast, enfim, pra leitura de e-mail de podcast, mas dessa vez eu quis levar, porque na pergunta dele justamente tem uma coisa sobre o podcast, tá? E aí é bom eu responder aqui também, além de eu ter respondido diretamente pra ele, pra esclarecer pra todo mundo essa questão. Então ele falou o seguinte: olá, gosto muito do programa de vocês e gostaria de saber se vocês já pensaram em abrir uma campanha de cartaz para manter o podcast com certa regularidade. O podcast Universo HQ fez isso e deu muito certo. Dou esse conselho como fã que não quer ver o fim de um dos poucos sites de quadrinhos do Brasil que prezam por informação de qualidade ao invés de textos curtos com títulos chamativos. O Terra Zero chegou ao fim, eu fiz até um editorial sobre isso, né? Vale lembrar aí, né? E eu não gostaria de ver algo similar acontecer com o Marvel 66. Sempre compartilho as melhores matérias, que são muitas, em minhas redes sociais para garantir que o site seja mais reconhecido. Thales, eu te respondi, mas eu vou responder isso aqui no podcast para ficar bem claro. Eu já usei a leitura de e-mails para explicar os grandes problemas do nosso podcast aqui, de eu estar mantendo, são vários. O que você sugeriu que seria uma campanha de cartaz resolveria questão de grana, o que, vamos dizer assim, ajudaria na parte que é um dos meus problemas principais, que é tempo para editar. Eu terceirizaria essa edição. Tem uma pessoa que já fez isso com Mutação em Debate, ele costuma terceirizar, mas mesmo assim eu sou meio chato com Inominata Meio Meia, e eu gosto de estar dando uma, sempre uma última olhada. Então já cheguei a terceirizar essa edição de podcast, mas eu também preciso eu ter o tempo para eu dar uma última revisada, o que, que vai entrar, o que não vai. É, desde que eu assumi, né, porque eu, originalmente era uma ideia do Ed, o Inominata Meio Meia, é, eu tenho um ar quando eu estou gravando meio que de edição. Então nem sempre é, tudo que a gente fala vai ao ar, né? O Marcos Pedro sabe que o Marcos Pedro, se fosse tudo que o Marcos Pedro fala pro ar, vocês estavam ferrados. Era um podcast de 6 horas. Isso mesmo que o diretor da hora que tô gravando, é, e o truque da edição ajuda a ficar mais legal, mais gostoso de se ouvir, pra não ficar mais maçante, né? Apesar de a gente ter podcasts muito grandes, o que é uma coisa absurda no mundo da podosfera. É, mas enfim, isso só resolveria essa parte. Eu já salientei mais de uma vez, o problema todinho tá em que a equipe tenha tempo de se juntar, tenha tempo de ler ou assistir o material pra poder gravar as gravações, né? E isso faz um tempo que a gente não tá conseguindo. Quando eu não faço mais constantemente o podcast, não é por qualquer coisa que dinheiro resolveria. É questão de conseguir juntar o pessoal. Você pode ver que os últimos podcasts, inclusive, nem tá mais com a formação que seria a segunda ou terceira formação desse Inominata Meio Meia. Você vê que eu vim chamando pessoas pouco diferentes assim, de fora, mas que estão me ajudando pelo menos para manter isso ativo. Que é o Donavan, que é o próprio André Marques, que participou da leitura de e-mails aí de cima. O Marcos Pedro não participava, tá participando mais constantemente. Mas, por exemplo, pessoas como o Paulo, o Marcos da mais recentemente o Edson Magali também, é difícil a gente conseguir, até mesmo o Rafael Felga, que ele tá desde o começo, desde o primeiro Inominata, é bem difícil a gente conseguir estar fazendo que todo mundo leia as mesmas coisas, ou veja as mesmas coisas, tenha que participar naquele dia e juntar isso tudo numa coisa só. Então assim, eu tô lendo esse e-mail aqui não pra me justificar, mas pra deixar bem claro, tá? Obviamente que talvez ajudasse isso aí, mas aí, se eu fosse cobrar essa questão do cartaz, imediatamente eu teria que ter uma obrigação de fornecer isso periodicamente. E esse está sendo o meu grande problema para ter o Inominata Meio Meia em pé, tá? E não te preocupa, é diferente do Terra Zero, isso vai até dar um susto pra galera aí. Já falei até pro Marcos Pedro, pra quem tá ativo na equipe aí, a prioridade sempre é o site, tá? Então, diferente do que vai acontecer no Terra Zero, se eu tiver que cortar uma gordurinha aí por questão de tempo, infelizmente quem vai cortar primeiro é o podcast. Bom, não quero falar mais, porque o podcast já tá grande e a leitura de mesmo não quero que fique maior ainda, tá? Ó, a culpa agora é sua, que quem tá falando mais é você, então... Vamos voltar então pro nosso podcast aí e voltar pra falar sobre o filme do Homem-Aranha. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. Bom, Homem-Aranha Longe de Casa é o primeiro filme pós-Ultimato. E também, ao mesmo tempo, é o último filme da fase 3 da Marvel, né? Fase 3 da Marvel é um importante filme e, olha só, dividido com a Sony, né? Aquele filme que é meio casadinho, uma produção da Marvel Studios com a Sony. Mas pra você ver como Homem-Aranha Longe de Casa tá integrado mesmo no UCM, né? Não tem jeito, esse Peter Parker aí veio pra fazer parte do universo cinematográfico da Marvel e veio pra ficar. Vai ser muito difícil desvincular ele, e mediante o sucesso que teve esse filme, eu acho que é bem certo que a Sony vai renovar esse acordo com a Marvel, e esse jovem Homem-Aranha aí, que tem muita história pra contar, vai continuar aí. Outra coisa que também mostra que esse filme tem muita integração com o UCM, é que a gente pega muito desenvolvimento feito dentro do filme pra contar como é esse novo universo da Marvel após o estalo de Thanos. O filme começa de um jeito bem bacana, porque você acaba o Ultimato, você vê mais a parte de perspectiva dos heróis, né? Mas o estalo meio que acometeu toda a população da Terra, da Galáxia, enfim. Então a gente não tinha muita perspectiva do que, de como aconteceu, por exemplo, pro resto das pessoas, né? E também a gente nem viu propriamente aparecendo em tela, né? Como é que foi esse retorno, né? O retorno praticamente aconteceu de um jeito mais diferente do que foi o jeito que o pessoal se desfez, né? O pessoal se desfez em poeira, e quando voltou, voltou como se fosse blip, né? Tanto que o pessoal chama de blip, em vez de estalo, no começo desse filme. Então tem aquele jornalzinho lá da escola, e ele resume bem, né? Se você quiser integrar um pouco como é o novo UCM, sem alguns heróis, mostra um Mi Memória no começo, né? Com a música que até contrasta um pouco com o filme. Depois mostra essa volta do pessoal. Até uma cena muito engraçada, que a bandinha some alguns personagens. A bandinha volta imediatamente depois no meio de um jogo de basquete. Então a bola sai acertando gente da banda, enfim. Outras coisas que a gente vê, por exemplo, coisas que a gente já imaginava, mas agora tá bem colocado, né? Irmãos que eram os irmãos mais velhos de alguma família podem se tornar os irmãos caçulas agora, né? Que já se passou 5 anos. Você vai ter gente que, por exemplo, numa identidade, né? Se ele usar a identidade antiga, aparenta ser mais velho, né? Poderia até já estar comprando bebida, mas na verdade, por conta do estalo, ele volta como ele era antes, então ele ainda continua com 16 anos. Então tem essas nuances que tem no novo UCM, né? E que durante o filme todinho você vê isso sendo bem trabalhado, né? E o mais importante aí é que é um novo universo sem o seu maior herói. Sim, você pode ter até uma birra com ele, mas o Homem de Ferro era o maior herói do UCM, né? Era o símbolo para a humanidade, né? Tudo bem, a gente tem o Capitão América, mas o Capitão América, como ele meio que mudou de posição lá pelo final da Guerra Civil, né? Ele virou um rogue, né? Virou um rebelde, um cara fora do sistema. Para o povo em geral, é aquele que valia mesmo como maior herói, era o Homem de Ferro. E ele não existe mais, e aí o filme quer trabalhar essa ideia. Quem é que vai ser o novo Homem de Ferro? Será que dá para substituir Tony Stark com um novo Homem de Ferro, né? Isso aí é bem trabalhado no filme, é uma coisa que recai sobre o Peter Parker. Ele se sente sobrecarregado sobre essa situação aí, e chega um momento que ele tá tão sobrecarregado que ele fala assim, não, eu quero tirar umas férias, eu quero até me livrar um pouco dessa ideia de herói por um tempo, porque eu sou um adolescente, eu quero curtir a vida. Tô apaixonado pela menina do colegial que voltou também depois de 5 anos assim como eu, né? E eu quero viver um pouco da minha vida de adolescente, eu não quero ser um adulto, nem o maior herói da Terra agora, né? Então essas são as questões iniciais que estão sendo trabalhadas no filme. Vale ressaltar que a gente tá trabalhando com, dessa vez pelo menos, com o Homem-Aranha jovem. Tudo bem que o Tom Holland já é maior de idade, mas ele faz o papel realmente de uma criança e parece ser uma criança, né? Um adolescente, no caso. E não é feito filmes anteriores em que você viu que o cara era descaradamente um adulto se comportando como um Zé Lelé no colegial. E esse é o cenário novo do filme. E goste ou não, esse é o Homem-Aranha que temos hoje, e eu acho que, tirando pelo perfil da nova geração, né, geração, não só geração milênio, né, eu não sou geração milênio nem de longe, mas eu acho que ele combina muito com a voz atual. E uma coisa que o Homem-Aranha tem que fazer, ele tem que ser o herói da garotada, ele tem que ser o herói mais jovem do UCM, né, pelo menos se você está contando o começo dele. Né. E ele, Tom Holland, eu acho que atingiu esse objetivo muito bem. Ele representa muito bem esse tipo de Homem-Aranha, né? Bom, falando um pouco então sobre esse comecinho aí, antes da gente passar para falar sobre os mistérios do filme, vamos discutir um pouco sobre esse novo cenário do UCM e essa nova posição do Homem-Aranha, né? Esse beco sem saída que colocam ele, né? Sobre o cenário relacionado ao filme, cara, acho que explicou muito bem. A maneira como eles colocaram, para poder explicar de uma forma mais simples possível, o que foi o estalo de Thanos, e que eu achei compreensível eles não saberem que o que aconteceu com eles foi a partir de um estalo que ele deu com a manopla, que foi uma ação da manopla, e a maneira como eles resolveram isso, eu achei super inteligente mesmo. Foi dentro de um roteiro que ficou coerente, entendeu? Porque as pessoas não tinham como saber o que foi o que aconteceu com elas. Eles sabiam, pelo menos, que era uma influência de Thanos, entendeu? E que tinha os Vingadores que estavam numa batalha com eles. Então, dessa maneira como eles colocaram através daquele noticiário do colegial, eu achei super inteligente e super coerente. Eu acho que não tinha a melhor maneira possível de explicar todo esse contexto que aconteceu de uma outra forma, de uma forma bem simples. Eu acho que foi bem rápido, acertado dessa parte do roteiro. Bem rápido. Foi certeiro. E a maneira como já chega o filme apresentando o mistério também, eu achei ótimo. Porque já chegou no meio de um contexto, entendeu? Então precisou de fazer uma enrolação também de introdução do personagem. A coisa já se enrolou em duas, três falas, uma cena de ação dele, e no meio do filme já explicou a origem dele. Acabou. Mas isso aí mais pra frente já vai falar também. Então assim, a maneira como o roteiro resolve questões que às vezes alguns filmes para trás não resolveriam, teria que contar todo um dilema, o filme resolveu de uma forma rápida. E como você mencionou também com relação à introdução, que entrou a logo da Marvel Studios e tal, é a segunda vez que eles fazem isso, porque no Ultimato eles também começam o filme com a logo com uma outra trilha sonora, que não é a que a gente tá acostumado. Então já mostra que parece que a partir desse momento, a partir com Vingadores Ultimato, as introduções também vão ser diferenciadas. Eles já estão começando a mudar a trilha sonora, colocando trilhas sonoras que tem a ver com o filme e não mais com a trilha sonora base, que é de introdução, por exemplo, do que seria o Homem-Aranha ou seria Vingadores e tal. Então parece que eles vão começar a colocar agora trilhas sonoras que envolvam realmente o filme. É, você falou bem, né? Aquela trilha sonora que era aquela pam, pranaram, pam, pam, pam, pranaram, era uma coisa que marcava toda hora que aparecia ao longo da Marvel, e isso já faz dois filmes que ela tirou, né? Exatamente. Então vocês podem ver que a partir dessa nova fase, que a gente já pode falar que é nova fase, apesar que o Homem-Aranha é o fim de uma fase do MCU, agora vocês estão vendo que é uma coisa nova, né? Então realmente já começou por aí. É, eu acho que essa coisa do peso do Homem-Aranha, ele vê que ele tão querendo que ele seja, né? Porque é uma pressão toda. E óbvio, gente, o personagem, ele é um garoto mesmo, de 16 anos, entendeu? Pela situação tanto que aconteceu, burnout, pra ele, era o óbvio de acontecer, sabe? Ele tava pressionado, ele entrou em estafa, era muita coisa. E aquela crise de pânico que ele deu no começo do filme foi fantástico, entendeu? Eu me identifiquei com aquilo, sabe? Então, uma coisa que já começou bem por aí com o Homem-Aranha. Em todos os filmes do Homem-Aranha, esse é o primeiro Aranha que me identifico, entendeu? Então, pra mim, isso já foi ponto, porque é o mesmo Homem-Aranha que quando eu li o Ultimate Homem-Aranha, e eu me identifiquei. Então, eles acertaram a receita até nisso, sabe? Eu achei fantástico. E, de novo, e com relação ao ator, Tom Holland, melhor ator possível pro Homem-Aranha. Falo isso de boca cheia. Os outros dois que passaram, eles eram muito velhos e, tipo, não tinha como falar que aqueles caras tinham 16 anos. Desculpa, não tinha como, entendeu? É, e isso é um grande erro, né? O Andrew Garfield, ele lembrava mais, talvez, do que... É aquele negócio, eles foram tentando melhorar até chegar num ator que realmente lembra uma criança, né? Eles foram atrás disso. O Tobey Maguire não tem como, não tem jeito. Não, gente, era velho pra caralho. E ele... Eu já falei isso até num podcast que a gente gravou a trilogia do Raimi original. É, cara, assim, tem uma hora que eles acertam o Homem-Aranha e erram o Peter Parker. Tudo bem, o Peter Parker do Tobey Maguire, dentro do contexto que ele praticamente, apesar de ser já anos 2000, ele bebia um pouco daquela época mais antiga. Então, se passava nos anos 2000, mas fazia mais de referência aos anos 60, 70. Nunca ficou bem claro, né? Exato. Em que ano se passa aquele. Então tudo bem, ele lembrava o garoto no contexto dos anos mais antigos, né? Não para os anos 2000. Nunca ele fez referência a um garoto dos anos 2000. Então eu vou engolir aquilo ali. O Andrew Garfield deu uma melhorada, porque o Homem-Aranha dele era um Homem-Aranha legal, eu acho, né? É um Homem-Aranha que brincava, é um Homem-Aranha que fazia piada. Coisa que o Tobey Maguire não, ele só era um loser. O próprio Homem-Aranha não vazia piada, era meio apático, né? Spider-Set. Tinha toda a coisa legal de você tá vendo muita coisa parecida com o Homem-Aranha antigo, do cara em diário, muita referência, muita coisa de época. Uhum. E marcou, óbvio. Mas tanto a Mary Jane quanto o Homem-Aranha, eu tenho meus probleminhas, né? Com ele. Mais com a Mary Jane, inclusive. Mas o Tom Holland é um acerto do começo ao fim. Até a voz. O cara é inglês, tem outro sotaque, mas ele acerta. Eu fecho o olho, ouço praticamente o que os dubladores de muitos desenhos do Homem-Aranha fazem, né? Dá uma voz mais acentuada, mais alegre, mais garotona pro Homem-Aranha. Exato. E uma coisa interessante que você realmente falou, né? Que eu até reforço. O Tobey Maguire, ele é um bom ator. Não tô desmerecendo as atuações dos dois, né? Que é do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Eles são ótimos atores. A questão é, pro contexto do filme, cara, eles eram muito velhos. O Tobey Maguire, ele acertava em muitas coisas que era pra ser um Peter Parker. Mas ele, pelo fato dele ser mais velho, ele parecia ridículo, bobo, retardado, sabe? E principalmente os colegas dele. Os colegas dele, cara, tipo, aquele Flash Thompson, Mano, não tinha como aquele Flash Thompson ter 16 ou 17 anos. Entendeu? Ele era muito velho. Aí você chega pra fase do Andrew Garfield, aquele Peter Parker era muito pra Fentex, cara. Pelo amor de Deus, o Peter Parker lançar um teia de areia na bunda da Mary Jane, da Gwen Stacy? Nunca, nunca. Eu nem acho tão ruim o Peter Parker do Andrew Garfield e o Homem-Aranha dele. Eu acho que ele sofreu mais com o roteiro do que com a atuação, os dois filmes. Sim, não, tô reforçando. A questão da atuação dele tava ok, entendeu? O negócio é a questão realmente do o concept, o character design pro personagem, sabe? A personalidade do Peter Parker, o Peter Parker nunca teria aquela atitude. Ele é muito retraído. O que é o caso do Tom Holland. Como o Peter Parker do Tom Holland, ele é o Peter Parker das duas versões dos quadrinhos. Que é um Peter Parker muito, muito retraído, que tem dificuldades para falar com a pessoa com quem ele tem afinidade, muita afinidade. E é um Peter Parker que tenta sair desse casulo dele de timidez. E no momento H ele trava de novo, entendeu? Então assim, você vê isso muitos momentos dos quadrinhos. Isso, então assim, o roteiro, a Sony precisou realmente da mão da Marvel Studios para poder falar, gente, isso é o Peter Parker, entendeu? O Peter Parker ele tem que ser interpretado por uma criança e para ter coerência nas atitudes de uma criança, entendeu? Porque quando o Peter Parker estiver velho, ele vai ter passado por toda essa situação. Eu nem acho que o Peter Parker tem que ser uma criança. O que ele não pode é parecer ser um adulto no colegial. Que aí ele não fica inocente, não fica meninão. Ele fica retardado, como você falou. Exatamente, né? Esse ponto. A gente tem um Peter Parker no Spider-Verse, em que ele é um adulto já casado com a Mary Jane e é um Peter Parker, entendeu? E isso, mas é porque essa fase dele como um Peter Parker adulto, entendeu? Então ele passou por um monte de coisa. Então você... Então se, por exemplo, é como eu sempre falo, se pegar o Tobey Maguire, e tivesse colocado ele pra ser o Homem-Aranha já velho, passado pelo colegial, ele já tendo uma profissão. Uma universidade, né? Isso, entendeu? E tipo, ele já tá no meio da universidade, joia, ele estaria perfeito. A mesma coisa pro Andrew Garfield. Se tivesse pegado o Andrew Garfield e colocado ele no colegial, ele na faculdade, entendeu? Ele na faculdade estaria perfeito. Então eles poderiam estudar essas coisas que até mesmo os fãs queriam ver no cinema. Mas não, a Marvel Studios deu um reboot, fez um reboot certinho, não tem como reclamar. Vamos lá, Dona Van, vai você. Então, eu também gostei bastante desse começo, porque serve, né, pra explicar então o que foi que aconteceu dessa outra visão, na visão do público em geral, porque né, da população do planeta. Porque por mais que, sei lá, as autoridades passem alguma coisa, a gente sabe que nunca nada é informado exatamente como aconteceu para a população. Seja para proteger, né, ou seja para esconder alguma coisa. A população realmente ela só vê a parte de destruição. Ela vê as brigas, as confusões e acaba sempre sendo... A população acaba sempre sofrendo, né? Então foi legal ver a forma como eles viram todo o conflito. Eles sabiam que tinha uma briga, sabiam que tinha um alienígena, um tal de Thanos... Enfim, os Vingadores estavam protegendo. E legal ver que eles deram o próprio nome pro evento, né? Que foi o tal do blip. As pessoas foram blipadas, que foi quem sumiu. Eu não sei como é que voltou. Foi a tradução em português, agora me fugiu. É, blipadas mesmo. Na legenda ficou assim mesmo. Isso. É, então. Na legenda em português ficou blipado mesmo. Podia ser plim, né? Plim. Como é que é? Podia ser o quê? Plim. Nossa, plim, não. Ele não fala plim. Não, continua, Donovan, pelo amor de Deus. Então, achei legal, né? Então a gente tem essa visão. Pra quem, se por um acaso, alguém que tava vendo esse filme não viu o filme anterior, né? Não viu Ultimato ou algo do tipo. Então foi bem um resumão pra explicar, olha, tinham as pessoas, aconteceu um evento que a gente chamou de blip e as pessoas sumiram. 5 anos depois, aquelas pessoas voltaram com a mesma idade que tinha quando saiu. Então é o que vocês falaram aí. Eles, de uma maneira rápida, eles explicaram, olha, então quem ficou, viveu 5 anos, acabou ficando mais velho. Quem foi blipado e voltou, voltou com a mesma idade e, eventualmente, era mais velho, agora é o mais novo. Então já deu aquele resumão pra audiência e para dar a visão da população. Eu acho que ficou bem, bem legal. Fora que fizeram aquele videozinho em memória, mostrando os heróis que tinham morrido. colocar até o Capitão América, né? Ou seja, pra o povão, o Capitão América morreu. Deixa eu só dar um PS aqui, rapidinho. É. Eu chorei nessa parte de novo, vocês acreditam? Cara, eu podia até começar a chorar, mas na hora que começou aquela história do, da bandinha voltando no meio do jogo de futebol, eu me caguei tanto. Eu também. Aí, quando foi, já tava começando a cair uma lágrima. Aí começou, aí minha namorada falou, ixi, isso é um PowerPoint de colegial. Eu comecei a rir, cara, não teve jeito. Cara, mas essa foi a mesma sensação que eu tive. Parece, assim, aquela apresentação que alguém prepara. Ah, vamos fazer um videozinho legal pra mostrar aqui pro pessoal. Mas você vê que ele é bem simples, né? Ele é bem amador, bem PowerPoint de colegial mesmo. É exatamente essa a descrição. Por outro lado, quando eles mostram essa parte da escola com as pessoas sumindo, imagina como isso foi aterrorizante, né? Você tá ali, filmando um evento da escola, e de repente as pessoas começam a simplesmente desaparecer. E aí quando você tá retomando a sua vida, 5 anos depois, achando que... agora vai ser assim, aquelas pessoas voltam. Então são situações realmente aterrorizantes, ou pelo menos deve ter sido, né? Aterrorizante pra população, porque, né? Caótico, porque eles não sabem exatamente o que tá acontecendo e nem por que tá acontecendo, né? Então foi legal. Não, e foi engraçado, é que bem, de forma bem sutil, mostrou que o Hulk, quando fez as pessoas voltarem, eles fez as pessoas voltarem da maneira assim, de uma forma geral, mais seguro possível. Mas ninguém tava preparado pro exato momento da volta. Então imagina, se naquele momento, só naquele momento da escola, um levou a bolada, outro levou um esbarrão, imagina assim, ao redor do mundo, alguém voltando no meio da rua, no meio de um trânsito, sei lá. Exatamente, né? Cara. Pode ter tudo um monte de dente. Não, já pensou, teve gente que levantou aquela história. Se alguém foi blipado no meio do avião, será que ele volta lá em Nossa, cima? Nossa, é mesmo, gente. O tanto de gente que deve ter morrido. Nossa, o Paulo Arthur ia adorar falar, comentar sobre isso, velho. Nossa, lá o Hulk assassinou um monte de gente no estalo dele lá, velho. As pessoas voltaram no meio do céu, caindo no meio do deserto lá. É, matou. Vale ressaltar pro povo que tá nos ouvindo, né? Pergunta, ué, cadê o Elton Magari e o Paulo Arthur, que deveriam estar aí, né? Fãs do Homem-Aranha. Bom, eles não são fãs desse Homem-Aranha. E eles fizeram motim pra não estar nesse podcast. Então, saiba que é culpa deles eles não estarem aqui. Ninguém vetou nem nada, não, tá? Então, eles que cresçam, engulam Tom Holland e apareçam aqui no próximo programa. A própria Tia May, né, naquele evento de agradecimento ao Homem-Aranha que tá rolando ali, ela também explica como é que foi com ela, né? De repente ela voltou em casa e tinha uma outra família morando já na casa. Então ela fala assim, ah, eu voltei, o pessoal não entendeu, achou que eu era um fantasma. Então isso é um exemplo de uma confusão que pode acontecer. Imagina, né, quem tava na rua, tava... atravessando a rua, e aí você voltou no meio da rua. E aí já tem trânsito passando, e alguém te acerta, ou no ar, como a gente tava falando, que tava no avião. Eu acho que no avião não aconteceu, não, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Vai, é muita sacanagem, né? Pessoas caindo do céu. Não, vamos torcer pra quando o Hulk deu lá o que estava. Mas sabe o que é o pior do avião? O pior do avião? Se sumiu o piloto e o copiloto, e as pessoas que não bliparam... Morreu, ué. Morreram, as que voltaram, que foram blipadas, se salvaram. Ou seja, foi melhor ser blipado nessa particularidade aí. É uma situação terrível. Se você parar pra pensar, é uma situação terrível. Você volta depois de 5 anos e descobre que todo mundo no avião morreu e você acabou sendo salvo por causa disso. Pois é, imagina. Então tem todos os tipos de coisas possíveis que podem acontecer. Se eu não me engano, teve um programa de podcast, alguma coisa parecida com esse, não foi Iluminata 66, porque foi lá nos Estados Unidos, tá? Que fez uma brincadeira, né? Eles começaram um programa fazendo tipo um jornal de rádio, digamos assim, contando todas as eventualidades que podem ter acontecido com a volta do povo no Ultimato, né? Ixi. Deve ter sido bem divertido. Os irmãos russos comentaram sobre esse... Eu não sei agora o programa. Mas aí comentaram sobre isso e, enfim, usaram como referência e ficou bem legal. Então, esse começo deu a ambientação de uma forma rápida e foi bem legal. Quer dizer, legal por um lado, né? Ter essa visão da população. Mas, pra eles, deve ter sido realmente bem, bem caótico. E, bom, e aí, então, tem aí o Homem-Aranha tendo que assumir esse manto, esse peso. Na verdade, jogando no colo dele, né? Porque, na verdade, com certeza, ele não é o que ele quer. Ele fala isso ao longo do filme, no começo. É muita coisa pra ele assumir. E, de repente, estão jogando isso tudo em cima dele. E aí vocês estavam falando aí sobre a personalidade, né? Que é esse é um Peter Parker com mais cara de adolescente. E realmente, faz mais sentido. Ele é mais retraído, ele é muito mais tímido. Não é descolado como era o Homem-Aranha do Andrew Garfield, como como vocês estavam aí comentando mesmo. Então faz mais sentido. Na verdade, tanto o Peter Parker quanto o próprio Homem-Aranha, ele é envergonhado, porque estava ali num evento de agradecimento a ele, e ele também não soube como agir como Homem-Aranha, embora tivesse com a máscara e tudo, não tem, ninguém sabe quem ele é, né, até então. Ele podia falar à vontade, mas ele também não consegue, nem mesmo como Homem-Aranha. E aí, claro, quando o pessoal começou a entrevistar, fazer um monte de pergunta, e ele vai assumir o manto do Homem de Ferro ou não, ele pirou, ele não consegue, não surtou e fugiu ali da cena. É, até porque ele não tem a experiência, sendo um garoto, né, pra poder lidar com aquilo ainda, né? Exatamente. Ele tá acostumado a lidar com as coisas como ele sempre fala, ele toma conta da vizinhança, e aí de repente, de uma hora pra outra, ele se vê às voltas com os Vingadores, vai pro espaço, é blipado, volta, enfrenta Thanos, mas apesar disso tudo, ele ainda é o cara que quer cuidar do bairro ali, ele ainda tá aprendendo, né? Ele teve muita experiência muito rápido, mas foi demais pra ele, né? Então ele tá tentando entender como lidar com isso tudo. Você foi pro espaço, bitch. Exatamente. A voz do Samuel L. Jackson, quando fez o bitch traduzido aqui, foi como? Chamou de vadiazinha, não, né? É, acho que pior que foi comida, essa parte não teve essa... Comeram essa parte da tradução, comeram mesmo. Na legenda eles escondem esse tipo de coisa. Né? Até pela idade, né? Selga, vai lá. Bom, vocês já falaram quase que tudo aí, acho que só destacar mesmo essa... esse PowerPoint aí, realmente, cara. Quando começa aquela música da Whitney Houston, você fala, que porra é essa, cara? já começa assim, da música de formatura, é o quê? O que tá rolando aí? Aí começa a mostrar e pega aquelas fotos do Tony Stark, sabe? Aquela foto que ele... Então, pega uma foto com visão totalmente fora de... Pixelizada, né? Needs more JPEG, né? Que de vez em quando rola por aí. Mal feita a foto da ponta, que porra, né? Nossa, o editar errado, o mixar errado, tá tudo meio pixelizado. É coisa de adolescente mesmo, né? Você já vê qual que é a pegada do filme, né? Cara, é assim, dos três Homem-Aranhas, acho que, assim, o Tobey Maguire, eu acho, a trilogia Sam Raimi, acho que é a mais fiel, acho que todo mundo deve achar a mais fiel, mas, cara, eu acho a mais chata de todas, cara. Eu suporto só o segundo filme, cara. O primeiro e o terceiro, cara, eu não consigo, não me engole, cara. Certo. Igual a mim. Na verdade, é o seguinte, eu não tenho grandes problemas, mas eu não... Eu acho que peca. Mas eu não tenho nenhum amor, na verdade. Não tenho nenhum amor por esse filme. Não, cara, trilogia. Mas eu acho que peca justamente porque é o seguinte, por mais que se critique o Tom Holland, por mais que critique esse Homem-Aranha dizendo que ele é o sidekick do Homem de Ferro e tal... O que é uma bobagem, né? Ele nasceu como Homem-Aranha dentro do universo em que, vai, o grande herói, o grande coisa, era o Tony Stark. E o Tony Stark provavelmente tava caçando talentos pra substituí-lo, ou mesmo pra segurar as pontas quando ele não tivesse aqui, né? Então é normal ele virar um cara muito próximo ao Tony Stark, eu acho que tem a ver. E o Tom Holland, ele segue e mostra mais ou menos assim, é um adolescente, né? Dentro, vamos dizer assim, você espera de um e é um filme voltado pra adolescentes, né? É um filme de sessão da tarde esse filme, na verdade. Até. Nossa! Assisto todas as sessões da tarde possíveis desse filme, cara. Quando eu digo que é um filme de sessão da tarde, é que ele tem todo o espírito de um filme da década de 80 da sessão da tarde. Você pega aquele filme Clube plenamente. O John Hughes, né, que foi o grande inspirador dessa franquia. E é um filme que se você for até pensar, é bastante previsível mesmo. Sim, concordo também. É bastante previsível. Principalmente pro leitor de quadrinhos, né? Não, mas sim, mas de forma geral mesmo. Mas assim, Coveiro, naquela parte lá, mais pra frente a gente vai falar do mistério, você começa a sacar, cara, e você até fala assim, porra, mas cacete, como é que o Nick Fury tá sendo enrolado, né? Ah, mas a gente nunca vai saber se o leigo mesmo, ele sacaria, Felga. A gente acha que tá previsível pra gente. É, não. Sim, porque a gente lê quadrinhos, a gente já saca umas coisas. Todo mundo aqui nesse podcast sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Não, sim. Não tem como. Então, mas aí seguindo... Então, e ele tem cara de Homem-Aranha mesmo, aquela cara de paspalho, adolescente, ele tem essa cara. E é pra ser, o cara é um adolescente, ou das duas, uma, ou o cara é super depressivo, tipo o Shinji Ikari do Evangelho, ou ele tem cara de paspalho, porque é adolescente, pô, não é um ainda consegui fazer um momento Paulo Arthur sem o Coveiro perceber. Doido pra pegar o jargão dele, mas ele sumiu, né, então tô passando pra outro. Então, é um filme legal pra você levar, sei lá, o seu filho de 10 anos, seu filho de 12 anos, seu filho de 13 anos. É um filme legal pra você assistir. E o filme começa bem, o filme já dá aquela coisa e joga no, nos ombros do moleque, assim, falando, e aí? Ninguém muito tem noção de quem é o Homem-Aranha, né? Certo? É, ninguém sabe que é um adolescente de 16 anos que tá ali por trás da daquela máscara. Então você não sabe o peso que o moleque tem pra lidar. Tem algumas coisas que talvez desagradem muito, principalmente porque eu acho que, acho que foi feita uma adaptação pra, acho que, pra, vamos dizer assim, pra um período mais atual. A Tia May não é a Tia May mesmo, né? Certo? Aquela Tia May não é a Tia May, né? É um contraste, né? É, outra, certo. No final das contas, ela acabou ficando com o Happy Hogan, né? Já que o Tony Stark acabou. Ela anda, né? Na verdade, né? Ela anda. Na verdade, agora a gente entende por que o Tony Stark ficou com a Pepper Potts. A Tia May sumiu. Mas assim, cara. Enfim, acho que o filme começa muito bem mostrando a premissa. Olha, não temos três ou quatro Vingadores. O principal herói, ou pelo menos aquele que startou tudo, que é o Tony Stark, sumiu, morreu. E agora, Homem-Aranha, você vai assumir essa bronca? Ou quem é que vai assumir essa bronca? Pô, jogar isso na cabeça do moleque de 16 anos. Que a única coisa que ele quer, cara, a única coisa que ele quer é dar um beijinho na MJ, cara. É a única coisa que ele quer, que ele passa o Pois é, e o Felga falou bem, né? Tipo assim, tá um desfalque de Vingadores. Na verdade, Vingadores no more aqui, né? Porque a gente tem mortes de pelo menos... A queda, ou né? Aparente mortes, né? De pelo menos metade deles, dos originais. Porque vamos contar que o Capitão América tá supostamente morto, mas ele também não tem condições mais de lutar, já que ele tá com aquela idade, né? Enfim, Homem de Ferro e Viúva Negra fora, Thor fora, e aí a gente tem... Visão fora. É, o Visão também, mas o Visão... Volta. Não é dos originais, já tava contando fora mesmo. A gente tem o Hulk com um braço limitado, né? Pelo menos os diretores sempre falam que aquilo é permanente, não sei se realmente vai ser, tudo depende do próximo roteirista, né? E o Gavião Arqueiro, ele já era um Vingador aposentado. Eu suponho que ele vai continuar aposentado. A não ser que alguém, mais uma vez, tire ele da aposentadoria, ou ele fique entediado de novo, atirando flechas, como foi lá em Guerra Civil. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem alguns membros esparsos, né? Porque se você olhar que era mesmo dos Vingadores, é só a Feiticeira Escarlate, né? Porque o Visão também não tem. O Sam, o Soldado Invernal não era um Vingador, né? Enfim, Pantera Negra, esses outros personagens não eram propriamente Vingadores. Homem-Formiga não era propriamente Vingador. Eram aquelas coisas honorárias que iam e voltavam, né? Então não existe ninguém... E o Rhodey também, né? Não existe ninguém formalizando, olha, vamos formar a nova equipe ainda, até porque o Sam não assumiu como Capitão América, né? E eu nem sei se é o perfil dele ser um Capitão América líder, né? Então coube ao Nick Fury realmente ver quem tava disponível pra isso. E não só isso, né? A gente vai saber no decorrer do filme que o Nick Fury não só tá chamando o Homem-Aranha pra ser o novo Homem de Ferro à toa. Existe uma herança que foi entregue do Tony Stark pra ele, que é... Boa parte da trama envolve isso, que é o sistema de inteligência, de super inteligência das tecnologias de Stark, comandado pela uma AI chamada Edith, né? E isso é herdado, ou seja, o Homem de Ferro queria que ele fosse realmente o seu herdeiro tecnológico, vamos dizer assim, né? Então a gente tem esse Homem-Aranha, que é realmente um Homem-Aranha diferente daquele Homem-Aranha pobretão, que não tinha condições de fazer o que ele faz com a tecnologia do Tony Stark. Mas quem pagar essas histórias agora do Homem-Aranha vai ver que os últimos roteiristas, o último grande roteirista do personagem, né? Grande sim, porque ficou bastante tempo, que é o Dan Slott. Ele trouxe de volta essa ideia de que o Peter é um tecnólogo também, né? Não é só porque o Homem de Ferro e o Homem-Aranha estavam lá na Guerra Civil dos quadrinhos mesmo e ele adotou meio que o Homem-Aranha como o seu pupilo. Não. Muito depois daquilo, em... Um novo dia, né? Teve aquela mudança criativa, Don Slott colocou ele lá naquela empresa Novos Horizontes, né? Trouxe essa ideia de que o Homem-Aranha constrói trajes, porque ele já vazia um pouco disso, né? Pra lutar especificamente contra seus respectivos vilões, né? Se você lembrar, pegar as histórias antigas, não bastava você ter só teia e só traje pra derrotar um Electro. Ele tinha que inventar um aparato pra ir derrotar o Electro. Pra a mesma coisa, o Homem-Areia. Mesma coisa, é o próprio Mistério, né? Então, o Homem-Aranha nunca dependeu, como você acha, se você se diz, né? Porque tem gente que se diz. Uhum. Grande fã do Homem-Aranha, nunca dependeu só de básico, vai. Eu só queria um Homem-Aranha básico com uniforme e teias. Que dependia só disso. Todas as vezes que ele tinha um rol grande de vilões, ele precisava desenvolver uma nova tecnologia. E muito antes disso, várias outras armaduras que ele... Lembra daquela armadura que ele criou uma vez pra lutar? Aranha uma de armadura ferro. Toda... Não, não era Aranha de Ferro. Bem antes disso. Que ele criou pra lutar também, que era uma armadura. Ele criou um tipo de traje que era anti-electro. Também, que ah, era sim, uma isolante, né? Que é toda isolante, esponjosa. Entendeu? Então ele teve todo esse hall de aparatos que ele criava, só que ele era pobre, né? Então ele vazia meia boca. Mas na Novos Horizontes agora ele faz trajes muito mais tecnológicos, né? E, enfim, se já tem dentro do UCM que tem toda aquela tecnologia avançadíssima e agora passou mais 5 anos, ou seja, ele tá em 2023. Vai que em 2023 a gente tem tudo ali. Tá no filme ali, né? Que bom, né? Aquele tipo de tecnologia lá, né? Ai. Mas, enfim, isso tá na mão dele agora, por que não? Porque tão inteligente quanto o Homem de Ferro, o Homem-Aranha dos quadrinhos sempre foi. Então, às vezes, você tá sendo caxias demais, mas tá sendo aquele fã meia boca, né? Que leu só o que queria ler, né? Não sabe tão bem do Homem-Aranha como você acha que sabe. Ah, e fora que já deu, né? Aquela coisa do Homem-Aranha morar com a tia e não ter dinheiro pra nada, e o cara é tipo um super gênio que vive com ser um tostão furado. Aí não dá, né, meu amigo? Já deu, né? Vamos virar o disco, né? E isso não deixou de ter, tá? Enfim, várias outras coisas que também a gente pode já colocar aqui só pra pontuar mesmo. Tem uma grande discussão aí sobre a história de ter abandonado de vez o tio Ben, porque o Tony Stark é o novo tio Ben do Homem-Aranha. Primeiro que não foi abandonado de vez, existe uma referência ao tio Ben lá. Só que, se você lembrar direitinho, já no filme do Andrew Garfield, já estavam criticando boa parte da introdução que fizeram com aquele tio Ben lá. Por quê? Porque realmente é muito marcante o que acontece lá do Sam Raimi. Então, pra não ser ofuscado de novo, porque sempre tem uma comparação, eu achei muito bem de trabalhar a origem do Homem-Aranha aqui. Chuta o balde, depois a gente vê se o tio Ben falou aquilo pra ele ou não, quem formou o cara do Homem-Aranha ou não. E já tem um Homem-Aranha que não teve história de origem, não sei. Por quê? Porque você já viu duas, né? E já tá suficiente. A gente não quer repetir. A Sony já falou, né? Ele não quer repetir isso. Vilão não quer repetir minhas mesmas histórias. E não vai repetir mais uma vez essa história do tio Ben. Se for necessário, se for, eu acho que não é, porque é uma coisa tão iconográfica que já tá na memória interna das pessoas, aquela história do tio Ben. Se acontecer exatamente aquele tipo de morte lá, se ele falou aquilo ou não pro Homem-Aranha, tá no seu subconsciente, cara. Eu acho que se não precisa estar na história, porque nem todas as histórias precisam ficar dando volta naquela mesma história do tio Ben falar grandes poderes e grandes responsabilidades, blá blá blá blá blá blá blá. É, então, fora que, meu, normalmente quando vem com essa história do tio Ben, é só pra afundar o personagem em mais culpa e depressão. E, meu, não é o objetivo, acho que, da Sony barra Marvel fazer isso agora. Não. What just happened? Próximo bloco aqui, a gente falou um pouco aí sobre o espírito do filme. É um filme de adolescente, é um filme de sessão da tarde, como colocou o Felga aí. É um filme realmente que, pelo menos o primeiro, né, foi inspirado em John Hughes, né? Aqueles filmes de O Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, teve várias referências, inclusive, no De Volta Lá pra isso. Tem que ser isso, certo? A não ser que você queira trabalhar mais uma vez o Homem-Aranha velho, né? É um filme de adolescente, é um filme que tem que falar principalmente pra essa galera aí. Então, se você não tem contato nenhum com pessoas mais jovens, e sabe que o filme não é pra você, mas quem geralmente tem contato, consegue falar com um adolescente, consegue falar com uma criança, sabe que o filme impacta ela, e geralmente esse tipo de pessoa que tem mais contato com pessoas de outra geração, seja você pai, um tio, seja você um que tem um primo, né, ou primas, sabe que fala bem, então você começa a aceitar mais o Homem-Aranha, desse Homem-Aranha, né? Você não fica numa pessoa tão antissocial, então você enxerga pra que é o Homem-Aranha, pra que serve. Não, tem que dar umas patadas dessa também, porque tem gente que não tem esse meu pau. Ô louco, ele tá overrated hoje. Ele não, tá, mas tá empolgado. Tem que dar essas patadas aí, porque a pessoa às vezes se acha tão dura do personagem que não enxerga que ele é, como a Marvel diz, né? Uma janela pro mundo. O Homem-Aranha é uma representação pra essa galera. E tem que falar primeiro com eles do que pra gente, que é velho, né? Né? Ele não é um Homem-Aranha pros caras de 40 anos. Obrigado. E eu também tô nessa. É, mas acabei de fazer 40. Ou de 30, pô, né? Ou de 25. Ele tem que falar primeiro com eles. Exato. Ele tem que falar a linguagem deles. Esse Homem-Aranha tem um brilho a mais, que eu acho foda pra caramba. É que ele trata desse filme não só o Peter Parker, que trata muito bem o Peter Parker com essa cara de adolescente do dia de hoje, né? Mas ele também traz um grupo de coadjuvantes que sempre foi muito importante para a história do Homem-Aranha, porque fora do uniforme, ele tinha contato com a Gwen, tinha contato com o Flash, tinha contato com o Harry, tinha contato com a Mary Jane mais pra frente, com o Ned Leeds, com a Beth Brant, que casou com o Ned depois, tem essa pegada aí nesse filme também. Uhum. Então, tinha uma equipe de coadjuvantes que era praticamente o que mais atraía na história do Homem-Aranha. Principalmente na fase do John Romita Sr. com o Stan Lee. E que isso foi muito bem trabalhado e atraía tanto quanto as histórias. Mais do que brigar com os vilões, era você acompanhar essa novelinha da vida dele. Era o mais legal. Todo mundo que lê essa época vai concordar comigo. E aí, a gente tem isso resgatado nesse filme, mais do que em qualquer outro. Porque nos outros, tudo bem, até eu gosto de algumas coisas, como ele leva a relação do Harry com o Peter lá no filme do Sam Raimi. É uma das coisas que eu acho que mais gostei daquela época. Mas esse filme, você vê que o mais importante não é nem ele tá pegando a Mary Jane ou por aí vai. É aquele ato de querer conquistar a Mary Jane, tá? Ele nem... E aquela coisa meio inocente, meio tô envergonhado, ela também tá, né? E eu já tô chamando de Mary Jane quando não é Mary Jane. Não é Mary Jane. É a Michelle Jones, né? É. Então é a MJ, né? Mas vamos aceitar que é o equivalente a ela, com uma personalidade totalmente diferente, com um biótipo totalmente diferente, mas é a, digamos assim, a personagem que tá ali pra saber a identidade de Peter Parker e provavelmente ser a grande companheira dele. Então isso tá no cerne do filme e parece que vai levar isso pra frente. A gente tem o resgate aí do Ned Leeds, mais uma vez, que era o cara da cadeira, né, como ele chama. O Ned Leeds nunca foi um grande amigo do Peter Parker nos quadrinhos, vale ressaltar. Ele fazia parte lá do hall, lá das coisas, porque ele se relacionava com a Beth Brand, né, a pegada era outra. Mas esse Ned aí é a cara do Gank, né, então a gente tem uma junção de dois personagens aí. E aí a gente tem a Beth sendo melhor trabalhada aí, até o Flash. É outra personalidade, é outro biótipo, mas é o cara que faz o bullying com o Peter Parker. E o mais legal ainda é que tem nuances nesse Flash. Ele é um filho da mãe, provoca, xinga porque ele é ricão e tal, mas lá no cantinho do filme tem um easter egg da porra. Ele tem problemas com a família. Uhum. Então ele tá com algum problema lá que pelo celular dele mostra que tem algum problema acontecendo com o pai dele. A família parece que não se comunica direito com ele, ele é meio largadão. E quando ele chega no aeroporto na volta, não tem ninguém pra receber ele. É outra personalidade, de fato. O outro Flash era o bullying do eu sou o fortão. Esse aí eu sou o ricão. Esse parque é o pobretão, eu sou o ricão. Mas nem por isso eu sou exatamente feliz, né? O Flash dos quadrinhos também tinha seus problemas. O pai batia nele, bêbado, né? Então tem essas nuances sendo trabalhadas bem sutilmente. E aí você tem os outros personagens menores que são construídos, até um personagem novo, o Brad, que se eu não me engano, é um dos únicos lá que envelheceu, né, porque ele não foi instalado, ele era um molequinho japonês, aí eu fico em dúvida, tem um molequinho japonês que aparece de volta lá, será que ele é um molequinho japonês que cresceu e virou o Brad ali? Bem possível, bem possível mesmo. Fiquei na dúvida. E aí ele é o cara, é o outro tipo de bullying que tá fazendo com o Peter, né? Ele tá atrás da mesma garota e ele quer provar que o Peter é um escrotão. Tem até cenas ridiculamente hilárias que é ele querendo provar que o Peter é um escroto e o Peter tá querendo supostamente pegar garotinhas europeias e aí acontece ele pegar e chegar a filmar o Peter de calças arriadas. Nossa, uma... cara, essa foi ótimo. É. Com a europeia lá do coisa, que era, na verdade, um agente da SHIELD, né? E, enfim, o filme tem essas brincadeiras todas acontecendo, bem sutis, bem rápidas. Então é John Hughes na veia. O cara até disse que tinha uma outra inspiração desse filme, que era aquele filme de um adolescente espião. Eu não me lembro agora, eu não sei se é outro filme de John Hughes. Que era, na verdade, um garoto normal americano que se fingia de espião durante uma viagem aí. Mas é todo aquele perfil de filme, só que com a fala, com os tipos de diálogo, com o tipo de pensamento dos garotos de hoje em dia, né? Eu acho ótima a relação que ele tem com todos esses personagens que foram construídos. É bem mais complexo do que qualquer outro filme teve. Não é ofuscada pela presença da Mary Jane, ou seja, o alvo dele é ficar com a Mary Jane e tal. Mas pra isso você vê que tem todas as interações. Tem a interação do Ned, que tem certa hora que ele fala, ah, mas eu descobri primeiro, lá, lá, lá, lá, lá, né? Tem a interação do Brad, que quer furar os olhos dele. Tem a interação também do Flash. Até o Flash, cara. Um pouquinho, deve ter umas 10 falas no filme. Mas as 10 falas do filme são muito bem colocadas, muito bem escolhidas, né? Aquela história dele querer ser um influencer digital, né? Minha então, nossa. Ele, até ele ajudar pra saber onde que as crianças estão na hora do perigo, onde é que elas estão, né? O Peter, como é que ele vai fazer isso? Pô, vamos ver o Instagram, sei lá o que que tava vendo lá do Flash. E aí o Flash tá atualizando essa merda toda hora, eu vou saber onde estão meus amigos. Então, é muito bem amarrado. Nada tá à toa ali, inclusive da relação deles com as crianças. Fora que o cenário é espetacular, né? É aquela história. Quando você já tá no 3... Dois. Esse vai ser o quê? O sétimo filme do Homem-Aranha? Solo? Eu acho que é isso. O sétimo filme do Homem-Aranha. Sétimo. Você já viu? Já decorou Nova York. Tudo bem que agora, nessa nova franquia, você conhece muito mais o Queens que Nova York. O que mais uma coisa que o. É ponto a favor do filme, né? Isso. Filmou o Queens sendo Queens mesmo. Nada de prédio grande, nem nada. E aí a gente tem um novo cenário pra acompanhar, entendeu? O que é legal, gera um monte de piada. Quando vai ter troca de uniforme, não é troca de uniforme à toa. Fazendo uma piada com a história do Night Monkey, né? O macaco da noite. Lá. Achei isso porque ótimo. O Jack Batalon lá é foda, cara. Ele fez aquela cena lá junto com a Beth lá. Pra você ver, podia ter sido... De novo em perigo. Quem poderia ter sido? A Mary Jane em perigo. Não. Então é muito batido já você colocar a grande amada dele em perigo. Que tá, é o melhor amigo dele, querendo esconder a identidade dele, porque... Ué, o Homem-Aranha tá aqui acompanhando a gente, que história é essa? Pra menina, né, que ele tá ficando agora, que é a Betty... Só um detalhe, Coveiro. É MJ, não é Mary Jane. É, mas eu vou ficar chamando de Mary Jane, né? Mulher escondendo a identidade. Em perigo, tentando esconder a identidade do Peter. Porque se dissesse que o Homem-Aranha tava ali, tinha poucas pessoas, talvez, não associassem, né, o nome com a pessoa. E logo com a namorada nova dele, que era uma jornalista mirim, né? Tem que esconder mesmo, né? E ele querendo dar beijo, e não pode dar beijo porque ela vomitou. Então, assim, é muito bem trabalhado todo o elenco. É uma escolha muito certa e todos eles... funcionando muito bem. Eu até tinha um problema com o menino lá, o Tony Revolori, fazendo Flash no outro filme. Mas esse aqui, ele pagou a pau e saiu muito bem. Não, foi fantástico. Esses coadjuvantes todos, né, eles foram um pouco mais trabalhados agora, e é o que você falou, começa a dar alguns detalhes a mais de cada um deles. E eu concordo com você, o Flash foi interessante, como mostrou que ele é o cara rico, ele faz ali o bullying com o Peter Parker, né, ele não perde uma oportunidade de tirar sarro do Peter Parker, mas você vê, então, que ele tem os problemas dele também, então ele não é... Ele tem problemas mais profundos com a família. Eu também achei isso bem, bem interessante. E um outro ponto para destacar dele que eu acho legal é que, ao mesmo tempo em que ele tá todo tempo tirando sarro do Peter Parker, ele é o maior fã do Homem-Aranha. Ele defende o Homem-Aranha a todo momento. Quando alguém questiona alguma coisa, ele, não, mas o Homem-Aranha é bom, o Homem-Aranha é foda, ele faz. Então é legal ver isso, né? Ele não gosta do Peter, mas o Homem-Aranha ele defende. E aí o Peter fica ali no fundo, só ouvindo, ah, legal, você gosta do Homem-Aranha, e mal sabe você que o Homem-Aranha sou eu, tô aqui do seu lado. Então, e é um reflexo dos quadrinhos, porque o Flash dos quadrinhos era a mesma coisa, era um fãzaço do Homem-Aranha também, e odiava o Peter. E o que deixa tudo mais interessante. A MJ, que não é a Mary Jane, como você está falando... Me deixa! É legal ter essa nova personalidade, contrastando aí com o resto da turma. Dando mais... É mais um elemento novo, porque assim como não tem o Tio Ben, então a gente não tem mais a Mary Jane. Tem uma MJ, mas não é mais a mesma. E é legal essa dinâmica entre os dois, essa questão, mais uma vez, uma questão adolescente, ele é tímido, aí ele quer chegar nela, aí parece que ela também tá afim, mas ela também é um pouco tímida, eles ficam aquela troca de olhares, e bem Sessão da Tarde, bem filme de Sessão da Tarde, desses filmes de adolescente, então o clima fica legal, é interessante como isso vai se desenrolando, como você falou, que nas revistas, além das lutas, além da parte de ação, o legal era conferir essa novelinha da vida do personagem, então eles estão adaptando de uma forma bem interessante nesses filmes desse novo Homem-Aranha, e aí fica legal, e no meio disso tudo, ele tá tentando chegar na garota, mas ele tem a obrigação de salvar o dia, ele tem a obrigação de ser o Homem-Aranha, então ele fica dividido nessa, vou ali com a turma, não vou, fica arrumando desculpa pra fugir, eu acho isso também bem, bem legal. E, em paralelo a isso, os outros personagens, então você tem ali o Ned, que já sabe a identidade, e tem uma hora que ele fica até preocupado, né, porque ele tá dando mais atenção pro namoro dele do que pra amizade, e ele chega no Peter, olha, mas eu tô ali com a com a namorada, mas eu ainda sou o cara na cadeira, né? Aí o Peter falou, não, você ainda é o cara da cadeira. Ah, ufa, não, então tá bom. Então, então ele, os dois acabam ficando divididos, né? É o Peter Parker dividido entre ser o Homem-Aranha e correr atrás da namorada, e o Ned tá na mesma situação. Ele tá dividido entre ser o cara da cadeira e também correr atrás da garota dele. E isso só vai ficando mais divertido ao longo do filme. E como se isso já não fosse o suficiente, o Peter ainda tem que disputar a garota com o outro cara. Então, cara, é sensacional. Pra quem gosta e pra aquilo que o filme se propõe. Então, eu acho que eles acertaram bastante nisso. São cenas muito divertidas com os professores, né? Coitado desses professores, com essa turma, isso tudo acontecendo. É, os professores. Não, imagina, é o pesadelo do professor, né? Você levar uma turma pra excursão. Você tem um monte de adolescente, você tem que ser responsável, e de repente acontecendo destruição na cidade onde você tá com os adolescentes, e você não tá nem no seu próprio país, né? Você viajou, você tá do outro lado do oceano, você tá longe de casa pra caramba, tendo que ser responsável, e perigo de alguém morrer assim de uma hora pra outra. Então você imagina o que não passa na cabeça desses professores, e aí gera também cenas divertidíssimas com eles. O Martin Starr, né, é o mesmo professor que tava preso no elevador lá no primeiro filme, né? Tem aquele professor que é todo metódicozinho. Não, calma, vai estar tudo certo, não sei o quê. E ele é todo nervosinho, mas nada histérico, né? Todo centradinho e tal. Ah, tem até aquela cena divertida no avião em que o Peter é alérgico. Peraí, aí o cara tem um plano pra deixar ele sentar perto da Mary Jane. Nossa, e ele quer ajeitar o negócio bem ajeitado, né? E aí acaba ferrando pro Peter mais ainda, né? E o outro professor é um professor de ciência, que aí quando tem todo um fenômeno acontecendo dos monstros lá, dos elementais, então o que é que pode ser isso? A explicação dele, feitiçaria. É, se a ciência não explica, é só bruxaria mesmo. Porra, Mr. Obvious. Que coisa mais doce, cara. Porra, Mr. Obvious. E os passeios que eles tentam fazer? Vai dando tudo errado, né? Toda a programação era em torno de visitar lá, ou era um museu, ou era biblioteca? Não, era o Mar de Graça, o carnaval lá. Aí, tipo... Não, que eles todo chegam mundo... e tá fechado. Não, antes disso até, quando eles chegam lá em Viena... De Veneza, isso. Que eles chegam lá, o local tá fechado. Fala, pô, mas você não checou que o negócio tava em reforma? Ah, era uma boa, dizer... né? Ele fala assim, era uma boa. Ah, não olhe pra mim. Tipo, outro professor, não olhe pra mim, a culpa não é minha, é tudo dele. A cena é muito bem arrumada, porque até eles, você falou bem, Nora, mas eu estava esquecendo já eles. Eles têm funções também, cara. Porque em determinado momento as coisas vão mudando os planos da excursão, porque é assim o Nick Fury quer. Só que ele tem que fazer de um jeito que pareça que é normal. Então tá toda hora o professor lá, não vou saber o nome do professor, né? Eu sei que é o Martin Starr que faz o papel. Tá lá, olha, eu fui reclamar com a agência de viagem e eles nos deram um bônus. Upgrade. Né? Nossa, pra outro canto. Nossa senhora. Sabe de nada, inocente. É muito bom, cara. Então, e aí eles vão, os passeios vão dando errado, os locais vão mudando, e justamente pra acompanhar a ação, e o Peter Parker sempre fugindo, assim, são cenas maravilhosas, é diversão garantida. E sem explorar demais a outra, o final, né, até o momento em que o John Watts faz com que todos eles fiquem em perigo junto com o Happy, não tem nada do Homem-Aranha salvando eles. O mais legal é isso. Eles conseguem dar um jeito de se salvar sozinhos no meio da coisa. Realmente. Eles conseguem correr pra lá e pra cá, então, e se escondem sozinhos mesmo. Eles não são cenário de jeito nenhum, né? Tudo bem que eles não têm superpoderes nem nada, mas até naquela confusão lá toda, tem uma piada própria lá que todo mundo tá se confessando lá. Confessando, não é? Meio que soltando. Compartilhando. Segundo o Happy Hogan, compartilhando. É, que eles estão lá falando seus. Suas últimas palavras antes de morrer, né? Tem uma tiradinha. Eu tô pegando a tia do Homem-Aranha. Pô, aquele entregou pra caralho, né? Não é? Eu também achei a mesma coisa. Não precisa falar mais nada, né? Tô pegando a tia do Homem-Aranha. Ué, mas você tá pegando a tia May. Se a tia May é a tia do Homem-Aranha, então ferrou, né? Já entregou tudo. Rap vacilão. Bom, é o que a gente já colocou aí, né? O Dona, você, tipo, os caras tem cara de garotado, os professores têm cara daqueles professores, assim, que vão perder o controle da turma, né? Apesar de ser uma turma pequena, né? Se você for parar pra pensar, né? A gente tá falando de 6 pessoas, mais ou menos, né? Não, 6, na verdade, 7 pessoas. Tem até mais, é porque a gente não deu nome aos bois, né? A gente tem uma aluna lá que é uma, tipo, uma muçulmana, tem um um transgênero que eles fizeram questão de colocar lá. Tem mais alguns, só eu que não eles... reparei nada disso, cara. Eu reparei. Não, eles são cenários ali, eles não têm grande desenvolvimento. E me deixa curioso porque alguns outros alunos que tinham papéis até importantes de volta lá, pelo menos levavam aquele que teriam mais assunto, né? É, não tem. Por exemplo, a menina lá que... como é o nome dela, meu Deus? Faz a teia de seda. O nome sim, o alter ego dela. Como é o nome? Enfim, ela, aquela japonesinha, ela sumiu, né? O que me faz pensar se... o que é que aconteceu com ela nesse tempo? Não deve ter blipado, então. Ela ficou mais velha, virou alguém aí que a gente queira que ela vire, né? Uma super heroína? Sei lá. Mas tem essas pessoas, sim. Então, e é como vocês destacaram. Também, assim, pra gente ter uma noção, a Zendaya, que é a MJ, ou MJ... Tá, eu entendi. A Não, foi de sacanagem. Ela tá agora estreando uma série da HBO, né, que tem feito bastante burburinho aí em razão das, vamos dizer assim, das cenas pesadas, né? Que, vamos dizer assim, o filme do Homem-Aranha mostra aquele lado leve da adolescência. Lado juvenil. É. Enquanto isso, enquanto lá na HBO, essa série, que acho que, se eu não me engano, o nome é Euforia, né? Isso. É um lado muito mais, assim, aquele lado Kids, né? Quem assistiu Kids da década de 90 sabe, né, do que eu tô falando, né? Exato. É muito mais pesado e tal, e ela convence, né? Ela já não é uma adolescente, aliás, nem um deles ali naquela... devem ser adolescentes, mas eles convencem como adolescentes, que era algo, que era um problema que realmente você não tinha, né? Nos problemas dos quadros coadjuvantes dos filmes anteriores, né? Eles não convenciam, né, como adolescentes, e agem como adolescentes, ou seja, é engraçado, por exemplo, o Ned fala assim, não, nós vamos para a Europa, vamos curtir tudo, né, Peter? Não, esquece a MJ, Peter, vamos lá, europeias, aí, solteiros, tipo, americanos na Europa. É, solteiros americanos na Europa, tudo que as europeias querem, cara, passa... 10 minutos de filme, o cara arranjou a menina e o Peter ficou lá. Ficou boiando. Não, pior que ele tá. Sai, no meio do voo, né? Quando sai o Peter. O que mostra que o Tom Holland é um protagonista. O relacionamento se resolve. Porque na hora que sai do avião, que ele vê o Ned, diz, não, a gente começou a namorar. Ele, como assim? Como? Aí faz aquela cara, o cara é um ator da porra, dá um banho em qualquer outro aí. O cara faz aquela cara dele assim, né? Então, você fala, mas peraí, que história é essa? Não, é... Mas de homem, tem coisas que o homem, quando cresce, se torna homem. E tem um relacionamento. Cara, é um garoto, tá falando que tá virando homem. Qual é o relacionamento? Cara, eu achei isso fantástico. Eu falei assim, cara, isso é tudo que quando eu tive adolescência, eu passei, cara. Nossa, você tá lá, tipo... Aí aquele amigo que te dá aquela ajuda, aí não dá certo por algum motivo, igual foi no caso do Peter, né? Aí quando você olha, o cara já tá com a amiga. Como assim você conseguiu? Agora me diz, precisa explicar mais do famoso azar do Parker, sem parecer um idiota completo, como nos outros filmes. Porra. Do que nesse filme. É igual, cara. O Peter... a todo momento tentava fazer as coisas do jeito dele. Tinha o famoso, quem lê quadrinhos deve saber disso, né? Azar do Parker, né? Só que não precisa parecer um retardado. Tá perfeito, cara. Não, é o que você espera dentro de uma normalidade. Vamos dizer assim, é de uma normalidade, né? Dentro da coisa. Você às vezes se dá mal e o Peter ali se deu mal, cara. É só pensar um pouquinho. Qual nerd não passa por uma situação dessa? Qual nerd? Não, qual nerd não, qual adolescente, qualquer adolescente. Pois é. Enfim, todo mundo na vida passou por isso, cara. Você olhar, o cara tal, você pediu lá pro cara dar uma ajuda, o cara tal, você então foi parar lá no final, não sei do quê, e o cara, você encontra o cara, mas que história é essa? Quem é essa aqui? Como assim? E assim, cara, uma coisa que eu achei muito bacana é realmente você meio que esse clima de excursão, né? Ele meio que faz com que o filme não fique muito monótono. Repetitivo, monótono. Na verdade. Repetitivo. Então você tem várias, tá? Você dá aquele clima, claro, você traz, quando você traz Nick Fury, traz, né, toda a patota junto, você traz o clima de espionagem, você traz aquele clima de meio que de espionagem de James Bond, né? Porque, pô, o cara tem um monte de gadgets, né? Tem lá Edith, tem não sei o que e tal. E ele meio que vai tentando usar e vai dando errado. Pô, a cena que ele, pra apagar a mensagem lá, a foto, né, das calças de calça curta, né? Porra, ele quase destruiu o ônibus do processo, né? É, e aí matar tem o Brad, vão matar todo mundo, acabou a prova. Não, e ele descendo com o cabelo arrepiado, mano. Eu falei, meu Deus, você é desenho animado demais, cara. Não, o cara olha assim, aí a Beth, né, fala, né? Visual novo, né? Ele fala, é. Você... Eu dou uma porrada no cara, Flash. Tapa no Flash. No Flash, pra Flash não ver, cara. Deu um murro no Flash. Não, foi pra pegar o óculos, né, que é Edith, cara. É. Que coisa mais James Bond, cara, você pô, todo um sistema super avançado de inteligência artificial que controla um super satélite, tipo, capacidade de acabar com o mundo, tipo um GoldenEye da vida. Num óculos, cara. E você dá pra um adolescente, cara, é coisa de aqueles filmes de como você falou, de Sessão da Tarde, cara. Você fala, Stark, você é louco, meu. É, ele confiava, né? Em um momento muito rápido, ele quase matou todo mundo e entregou a identidade secreta dele ao mesmo tempo, né? Cara, mas esse é o gosto do filme, entendeu? Eu vou ser bem sincero, assim, qual filme que você tem pra essa geração aí, que foi o equivalente pra nossa geração dos filmes do Matthew Broderick, ou filme do Matthew Fox, que era esses tipos de filme leve, divertido, mas tem umas porras assim, de rebeldia meio nonsense, assim. Qual é esse filme que você tem hoje pra essa molecada? Não tem. Então quando aparece esse Homem-Aranha fazendo isso, pra eles é um farol, assim, sabe? É muito bom. Será que as pessoas não estão enxergando isso? Cara, eu acho que vai ser difícil pra galera entender, cara. Porque, tipo, acho que é só pra gente mesmo, que nós vivemos a época. E tipo assim, acho que isso ainda são poucos... Não, mas o problema, Marcos Pedro, é que tem gente da nossa época, um birra. Com certeza. E esses são os fãs que gostam de reclamar. Por quê? Eles não querem ficar satisfeitos com nada, só querem saber de reclamar. Se enquanto não for uma transcrição do quadrinho pra tela, mano, eles não vão parar de reclamar. Então, e aí, como vocês estão falando, ele capta mais ou menos isso, né? Que a gente teve em outros filmes e tal. Ele não. E outra, não dá pra você fazer um Homem-Aranha pegando a mesma coisa da década de 60 e tal. O Homem-Aranha escrito na década de 60, pelo Stan Lee e Steve Ditko, tinha um contexto. E acho que essa é a grande sacada da Marvel. Ela sabe que não adianta para a geração atual você pegar e copiar ipsis liter aquilo que aconteceu há 40, 50 anos. Não vai funcionar. Aquilo foi criado por um momento. O que é hoje? Você vai ver num grupo de adolescentes. Você vai ver um cara como Flash, que fica filmando tudo e pondo no Instagram. Você vai ver uma menina como a MJ, tem aquelas... Ela se acha super inteligente e tem aquelas tiradinhas de teoria das conspiração. E é sarcástica também, né? Sarcástica, né? Você vai ver, tipo, uma patricinha como a Beth Brant, também, que vive e tal, com redes sociais, não sei o que e tal. Você vai ver um viciado em jogos de videogame como o Ned. E você vai ver um nerd como o Tom Holland, assim, se dando mal como todo qualquer adolescente. E detalhe, sem aquelas coisas, tudo bem, tem um pouco, né, da questão da responsabilidade, de culpa e tal. Mas sem afundar o personagem, como foi, acho que esse foi um problema, talvez, tanto do Sam Raimi quanto do Mark Webb, de afundar o personagem numa culpa que ele não saía. Pô, não dá, certo? Se você quer fazer um filme pra adolescente, não dá pra você pôr um super depressivo lá, que vive achando que não sei o quê, que o tio vai e volta e tal. Então, acho que assim... Que já foi feito. Né? Vamos dizer assim, já foi. E mesmo, uma das minhas críticas aos filmes do Sam Raimi é o fato deles serem ultra fiéis. Eles são muito fiéis, principalmente o primeiro. A você trazer na década de 2000, você trazer trejeitos de personagens da década de 60. É, por isso que eu entendo que aquele filme não é nos anos 2000. Eu entendo que todo aquele contexto daquele filme, e por isso que eu passo um pouco de pano nisso, é que eu acho que o Peter tá representando, apesar de parecer um retardado, isso não vai tirar minha impressão dele, é que ele é um adolescente pros anos 60, 70. Porque nunca foi muito claro mesmo em que ano se passava aquilo. Até porque anos 2000, o jornal já estava em decadência. E você via o Clarim Diário todo vapor funcionando como se fosse um jornal nos anos 60. Mas o Sam Raimi era extremamente purista. Agora não, o Kevin Feige e o diretor atual falaram, não, a gente vai pegar e vai fazer um Homem-Aranha de acordo com com a sua época. A mesma coisa que quando eles rebutarem lá, se tudo der certo, Quarteto e X-Men, não dá pra você pegar e voltar a querer discutir a coisa igual na década de 60, né? Então é... E outra coisa que vai ser um problema futuro, né? Foi rebutar X-Men, botar Magneto na Segunda Guerra Mundial, ele vai ter que ter nascido feto ali, porque não tem como mais a pessoa ter nascido hoje em dia e ter a forma física do Magneto na Segunda Guerra Mundial, né? Com relação a contextualização do filme do Homem-Aranha com relação aos outros filmes, esse filme, realmente, ele tá certinho na contextualização de representatividade do jovem, sabe? Tipo, não é o jovem de hoje. Quando vocês falaram, como o Coveiro fala, né? Que defende o Sanheim por causa dessa maneira como eles tentaram retratar tão fielmente o Peter Parker dos quadrinhos pra esse filme, eu já acho o contrário, entendeu? Eles pela falta de colocarem realmente um ator que é condizente pra todo o contexto, pra mim isso aí foi falta de caracterização. Porque nessa época que tava saindo o filme do Homem-Aranha, eu estava lendo Homem-Aranha Ultimate. E o Homem-Aranha no quadrinho Ultimate, ele estava tão muito mais representado do que o filme do Sondheim. Então, pra mim, quando veio pro Brasil, né, comecei a ler a série do Ultiverso, cara, isso pra mim já tava escrito, assim, tava mais que escancarado. É um teste para ver como funcionaria o filme da Marvel na televisão, mas vamos trazer primeiro pro contexto dos quadrinhos. Cara, não tem como não falar, por exemplo, e agora que o Coveiro falando, eu entendo porque Coveiro gosta de chamar essa MJ de Mary Jane, porque a Zendaya, ela está fazendo assim, eu não vou colocar 100%, mas eu vou colocar 60% da caracterização dela é a MJ Ultimate. Ela não é tão animada, ela é uma introvertida também. A maneira como a Mary Jane Ultimate vai se declarar pro Peter Parker é a mesmíssima coisa. Os dois são super retraídos. Eles têm um tempo até assumirem relacionamento. Quando eles assumem relacionamento, tem muita coisa também de vai e volta. A Mary Jane, ela tem um relacionamento também com a Betty, com uma outra garota lá, que seria o papel da Betty Brand no... É a Liz Allen. Nos quadrinhos é a Liz Allen. Isso, que é a Liz Allen, exatamente. Que, na verdade, Liz Allen tava no outro filme, que era a Laurie Harry, que era a primeira namoradinha, interesse amoroso dele lá em De Volta ao Lar, né? Pra aquela época, eu tava me contentando com o Ultimate, e por isso que esses filmes agora da Sony com MCU estão me satisfazendo, porque, cara, eles estão captando muito elemento de Ultimate, sabe? Tipo, é praticamente um livro muito mais atualizado do que é um Peter Parker que eles querem fazer. É como se eles estivessem pegando esse material, juntando com o melhor do que o Steve Ditko, o que até a fase do John Romita, desenhado pelo John Romita, e dos quadrinhos mais atuais do Aranha, e criando uma coisa nova, mas sem perder realmente a essência que é o Peter Parker, sabe? E isso você reflete, você vê também muito no que é os personagens que vocês falaram que é coadjuvante, mas eu não trato eles como coadjuvante. Eu acho que pra mim tava tudo o mesmo peso, apesar que seja um filme do Homem-Aranha. Cara, tipo, a caracterização dos personagens são tão bem escritas, o roteiro pra eles de background tá tão bem construído que eles chegam a ser também protagonistas, sabe? Você não vê ninguém ali numa posição realmente, se você parar pra pensar, eles não estão numa posição tanto de segundo plano. Eles fazem parte, eles dividem o cenário junto com a participação do Peter Parker. Então é maravilhoso. Tanto é que uma coisa que realmente que agora que o MCU quebrou é o papel de uma personagem, que é o interesse amoroso do personagem principal, na mocinha em perigo. Isso até no Ultimate não tem. Mary Jane não é a... Ela é a companheira. Exatamente. É dessa primeira vez que eu concordo com o Marcos Pedro de que tem uma realmente uma puxada mais pro universo Ultimate, né? Porra, porque tá, a outra Mary Jane era o que o Sam Raimi mesmo reportou. É a modelo, é a gostosona. Isso. Enfim, a gente já conhece também a Mary Jane bem mais velha. O Peter conhece na fase do 66, já na fase universitária dele. Enquanto no Ultimate é a fase colegial. Né? E a coisa de colegial, se você quer trabalhar realmente com colegial, não dá pra, nos dias de hoje, você, vamos dizer assim, sexualizar sem pegar mal, né? Até o momento que você acha que poderia ter, que até no Ultimate tem uma coisa assim, até mais um relação, um fato mais intimista, nenhum quadrinho Ultimate ele levou isso pro tanto sexual, sabe? Tipo, ele conseguiu ser ainda intimista, sabe? Uma coisa realmente adolescente, uma coisa inocente, sabe? Que é o que o filme realmente tá trazendo, tá? Sabe? Então você tem esse esses elementos que o Ultimate, todos esses conceitos que o Ultimate foi colocado pro Peter Parker Ultimate, eles trouxeram pra cá, mas ainda muito mais atualizado. Vamos falar, mesmo se eles transcrevessem o que, que aconteceu no Ultimate pra um filme do MCU, cara, ia ficar ainda desatualizado, porque realmente o contexto também do Ultimate já tá ultrapassado porque a gente vive hoje, entendeu? Porque o início dos anos 2000 é início da tecnologia que a gente vive hoje, entendeu? E o que o Aranha tá passando pra nós hoje é uma tecnologia atualizada, é tudo atualizado, então realmente você tem que mexer no contexto, e eles mexeram de uma maneira fantástica. Então, pra mim, tudo o que foi passado, do que é o cenário, o que os personagens são, e até o que é essa nova MJ, que eu, desse momento agora, eu vou defender essa MJ, porque é a MJ que é necessária, sabe? Acho que até o mesmo papel da Mary Jane também, acho que já foi o tempo dela, pro contexto do filme, essa é a MJ que a gente merece, entendeu? Então, pra ela, essa personagem também tá satisfatório, é o que é necessário, sabe? O Ned, cara, é fantástico, Ned, cara. Eu tô virando fã desse personagem, sabe? Tá fantástico. E palmas pro Peter finalmente dar um tapa na cara do Flash, que tá merecendo, pelo amor de Deus. A minha namorada quase vibrou, cara, quando ele tomou o tapa do tanta pena do desse Flash. Eu gostei tanto eu da não atuação tenho, dele. Eu não tenho. Eu só tive pena no finalzinho, porque eles preservaram uma coisa e mudaram o contexto. Você falou que era a questão do pai, eu tenho quase certeza que o problema desse Flash no filme é com a mãe, porque ele fala, minha mãe não veio me buscar. Sim, ele aparece isso, que é um problema de que talvez seja pais ausentes, mas eu tô falando exato. Que se você voltar ao filme, acontece numa mensagem de texto ele perguntando como se fosse alguma coisa acontecendo com o pai, se o pai tá bem ou não, tipo. Eu não peguei então, essa parte. Então tem esse detalhezinho que aconteceu alguma coisa. É aquela coisa de MCU que você não vai ver nos outros filmes, que tem easter egg, aquela pontinha ali que talvez lá pro fim se resolva, se tenha desenvolvimento, na verdade. Nossa, e eu tô muito curioso pra isso, porque ele é um tipo de personagem que parece que ele tem um background ainda maior, mas que ainda tá sendo guardado pra ser revelado num momento mais oportuno, sabe? E que a gente pode até se surpreender. É, eu não acho que vá acontecer, nem crie essas expectativas, tá? Eu não acho que o Ned vai virar o Duende Macabro, como tem nos quadrinhos. Ah, não. Eu acho que o Flash vai virar o Agente Venom, tá? Essas coisas não vai acontecer. Eu espero que nem aconteça. Uma coisa boa do UCM, e isso tem um paralelo muito grande com o próprio Homem-Formiga, né? Assim como o Homem-Formiga, os personagens coadjuvantes do Homem-Aranha são legais, tá? Sim, tirando, muito, mais uma vez, muito. O pessoal que tá criando birra, você vai se divertir tanto com eles como você se diverte com o Luiz, com o Slavo lá do aquele outro lá da Yaga, como é que é? Baba Yaga. Baba Yaga, né? Enfim, eles têm coadjuvantes que não precisam ter superpoderes nem nada e tem andamento, né? Você não quer que saia do filme. Os superpoderes deles seria aquilo, sabe? Tipo, até o Happy Hogan, cara. O Happy Hogan cresceu muito desde Homem de Ferro. Cresceu muito, sabe? Ele não é apenas um parceiro do Tony Stark ou aquele só um alívio cômico. Cara, ele é um personagem. Ele tem uma bagagem, sabe? Tipo, ele agora ele é quase também um outro professor. Tipo, vocês falaram dos dois professores, mas pro caso do Aranha, do Peter, o rap tem um momento que ele acaba virando um professor, sabe? Tipo, quando ele dá um contexto sobre o que foi o Stark pro Parker, que ele dá aquele consolo pro Parker, sabe? Então, assim, é fantástico. Todos esses personagens, nos outros personagens, que não fica focado só no Parker, apesar que o universo roda em torno dele, do filme, mas, cara, esse universo que roda dele é tão interessante quanto, sabe? Então, tipo assim, é outro ponto positivo demais pra esse filme. Bom, e só pra pontuar essa coisa que eu não quero mais falar sobre a trilogia antiga do Sam Raimi, tá? Só pontuar uma coisa que o Marcos Pedro falou aí, de momento nenhum disse que defendia, tá? Diz que entendo, mas o próprio contexto do Homem-Aranha, da ideia do Sam Raimi, é contraditório, por quê? Eu acredito que o Homem-Aranha foi tirado do contexto dos anos 2000 pra trabalhar um Homem-Aranha de época, tá? Então, como se você colocasse pra ser um Homem-Aranha de época, dos anos 80, 70, não sei, é meio definido, o filme não quer pontuar aquilo ali, né? Não importa qual seja o ano, mas é um ano que jornal tinha funcionalidade, jornal em papel que eu falo, né? Enfim, não tinha esse avanço do celular, enfim, das comunicações, não trabalha tanto tecnologia, mas ao mesmo tempo que você joga o Homem-Aranha pra ser daquela de época, e ele lembrar mais do Homem-Aranha antigo, como se ele fosse dos anos 70, 80, enfim, sem querer pontuar, ele entra numa uma contradição, porque se o Homem-Aranha, no meu entender, é um herói pra ser jovial, que é pra atender a galera da geração um pouco mais nova, ela não vai se identificar com aquele filme direito, como vai ser esse Homem-Aranha. Então você pode tirar um Homem-Aranha pra colocar ele mais pra trás, vai atender muito mais os fãs mais velhos, vamos dizer assim, do que os fãs dos dias de hoje. Eu falo isso com propriedade, porque eu tive um primo já falecido, né? Enfim, novinho, que era super fã do Homem-Aranha, e quando você perguntava, o grande Homem-Aranha símbolo dele, porque se identificava ficava com ele, era o do Andrew Garfield, e depois se tornou do Tom Holland, porque era o mais próximo pra ele, entendeu? E assim vai. So nice to finally meet you, Spider-Man. Mais um bloco aí, agora sim vamos entregar todos os segredos, mistérios desse filme, né? A gente pode agora sim falar abertamente do mistério, tá? Mas como eu falei no começo do podcast, se você deixou se enganar, né? Enfim, sendo leitor de quadrinhos, você não deveria, né? É legal ver essa ideia deles tentaram, no trailer, impactar a gente com a história do multiverso, né? É a história inventada pelo próprio Jake Gyllenhaal, mediante toda a maluquice que houve de estalo de Thanos, pra convencer qualquer um. Né? Convenceu até o, entre aspas, Nick Fury, né? E convenceu a gente. A gente ficou tão fascinado de ter um desenho que deu certo do Aranhaverso, que muita gente foi comprando a história. Porra, será que o Mistério é de outra realidade? Mas será que ele é realmente um cara, um herói da outra realidade, e ele vai se tornar um vilão nessa? A gente foi viajando, a gente se deixou enganar. E no decorrer do filme, a atuação do Jake Gyllenhaal, que foi um acerto sem sombra de dúvidas, o que faz, posso dizer, isso aí sem dúvida nenhuma, até quem não gostou do filme vai ter que concordar, que Mistério se tornou o mais bem representado, mais bem adaptado vilão do Homem-Aranha que foi pro cinema. Se você conhece realmente o Mistério, tá? Então, sem muitas firulas, Quentin Beck, ele era um especialista em efeitos práticos, o cara que vazia os efeitos especiais dos filmes, né? Mas que tava sendo, vamos dizer assim, obliterado pela nova tecnologia de se fazer filmes e por aí vai. Enfim, ele ia provar que ele podia ser tão foda nos efeitos especiais dele que ele ia enganar todo mundo. Então ele se tornou um vilão pra se autoprovar pro mundo. Ele não queria roubar banco, não queria nada, ele queria isso. Então era um cara que usava tecnologia, digamos assim, conhecimento da enganação. E com o tempo, claro, as histórias foram evoluindo muito mais, o Mistério foi ganhando muito mais tecnologias impensadas do que se pensava quando inicialmente se criou ele nos anos 60. Esse filme faz a mesma coisa, só que ele pega um Mistério e insere um Mistério totalmente dentro do UCM. Quando liga a criação dele a uma criação que foi mostrada em Guerra Civil, que foi o Barf, ou Baf, português, né? Que é aquela tecnologia que o Tony Stark criou e que ela emula, através dos pensamentos, enfim, das lembranças, um cenário ao redor pra todo mundo ver, né? Então é a tecnologia perfeita de criação de um filme perfeito, vamos dizer assim. E isso foi desenvolvido a um ponto a mais quando ele foi juntando outros técnicos que tiveram problemas ao longo da carreira do... Eles foram resgatar até um técnico que levou uma chamada lá no filme do Homem de Ferro 1 do Obadiah Stane, né? Pegaram o mesmo ator, cara. Resgataram pra cá. Fantástico isso, fantástico. Então pegaram vários ex-funcionários do Tony Stark que, vamos dizer assim, tiveram seus problemas em algum momento pela arrogância dele, ou pros dias de hoje, porque após a morte deles, não sei se perderam emprego ou não, mas não foram devidamente reconhecidos, porque a princípio a gente só vê um Homem de Ferro, ele sendo um grande tecnólogo da coisa, mas tinha uma Stark Enterprise por trás, né? Tinha outros funcionários ali do meio que não aparecem, né? Não fazem a firula, não aparecem no palco ao som de AC/DC, né? Então essas pessoas meio que putas da vida, ficam mais putas ainda quando o Tony Stark, aí voltando pro começo do programa que a gente falou, né, dá uma super tecnologia na mão de um garoto. Que como assim, né? E aí essa tecnologia só seria ativada, a Edith, né, pelo próprio Peter Parker, teria que ter um jeito de fazer o Peter Parker ceder essa tecnologia pra outra pessoa. Então toda a armação do Mistério, toda a história de multiverso maluco, criação de monstros fenomenais, enfim, tudo aquilo era uma grande mentira pra ser ao ponto de convencer o Peter Parker e também boa parte da plateia, alguns até que conheciam que era o verdadeiro Mistério, né? E alguns muito foram comprados pela ideia de que ele era um cara legal, era um novo herói, gente boa, que entendia que Peter Parker tinha um peso grande aos querer ser o novo super-herói da Terra, enfim, e deixar de lado sua vida adolescente, né, sua vida curtiu, sua juventude, e mesmo assim manipulou nele, enganou ele ao ponto de fazer com que ele confiasse no Quentin Beck e desse a autorização da Edith pra ser dele, né? Então toda a tecnologia, todos aqueles monstros elementais que a gente viu no começo do filme era uma mentira. Era parte da tecnologia do Barf com drones hiper perfeitos que eram, que emulavam, né, faziam parte dessa simulação assim. Os monstros eram uma grande mentira, eram drones com uma miragem ao redor deles que causava toda aquela destruição. E a história era toda uma mentira, não tinha nenhuma terra alternativa que foi destruída. Enfim, a referência do meio-meia caiu por água abaixo na história. Olha o cara falando, eu dei risada, que história é essa? Tava tão bom, né? Mas enfim. Não, falei, mas peraí, não. Meio-meia, mas pô, mas esse não é o meio-meia, caramba. Isso aí é outro. O grande momento que eu vejo de Guiller Hall nesse filme é quando ele recebe a Edith, né? E o Peter Parker sai daquele bar em que toda aquela simulação é desfeita. A cara do Jake Guiller Hall, que era até então realmente tava vendendo um herói. Aquela virada no olho e aquele sorriso de canto. Cara, aquilo aí foi tão bem executado. Com uma atuação tão perfeita que eu dei um pulo na cadeira, tá? Faz já um tempo que eu assisti esse filme, que eu não vi agora nesse final de semana, né? Fui ver na cabine, que foi semanas atrás. Mas eu queria ter visto aquela cena de novo, porque foi muito bem executada. E o ator é foda. O ator é demais. Então, ele é realmente, de longe, o melhor vilão, porque mostra realmente que o mistério é isso, é tudo uma grande mentira. Então, em determinado momento, quando o Peter já descobre que é tudo uma simulação, tudo uma enganação, que vai atrás do Nick Fury, né? Entre aspas, o Nick Fury, tá? Que... vai até, acho que é a Alemanha, né? Berlim. Vai até a Alemanha. E aí ele é enganado de novo lá, porque não existe Nick Fury, não existe Maria Hill, nenhuma ali lá. Tudo uma simulação do mistério. E aí tem aquela cena gigantesca que o Homem-Aranha se perde visualmente ali. Porque aí aparece o mistério do quadrinho de vez em certo momento. Que aí aparece aquela mão gigante, ele se divide em dois. Vira como se fosse uma multimagia do Doutor Estranho. Fumaças, espelhos. Peter fica louquinho, né? E aí... é sensacional. Melhor parte do filme. É muito bem feito. Aquilo é quadrinho puro. E a gente vê de volta aquela... aí tem aquela coisa de jornada do herói, né? Que ele acaba meio derrotado. E tem que dar a volta por cima. O Marcos Pedro falou aí. Tem um momento do Rap sendo o conselheiro, né, dele. O Rap, no final das contas, é mais do que a Edith. A grande herança que o Tony Stark deu pro Peter foi o Rap. Que a Edith é, enfim, uma tecnologia... nem sei se o Peter vai usar no futuro. Mas a lição que o Rap dá ali no final, em que ele conta que o Tony Stark é insubstituível, e meio que dá um cala-boca nessa galera que acha que ficou em frenesi, que o... ah, estão querendo transformar o Homem-Aranha no novo Homem de Ferro. O Rap já diz que não é possível isso, né? E ele dá a ideia de que o Homem-Aranha tem que construir um novo caminho dele, mas ao mesmo tempo, ele... vê que resquícios do que era o Tony Stark no Peter. E que tem mesmo. Como eu falei, são dois tecnólogos. Então ele bota aquele lance da música lá pra ele construir o próprio traje. Sim, um traje que é feito com impressora 3D ultramoderna, mas é o mundo de hoje. Daqui a pouco vai ser assim. Você vai ter uma em sua casa, pode ficar tranquilo. Enfim, vai... é um mundo pra 2023, tá? 2024, não sei quando é que vai ser, quando foi exatamente esse filme. Mas é isso que se tem, sabe? E o mistério, quando a gente vê o grande combate final, é que mais uma vez a gente não vê o mistério com o uniforme. A gente depois, quando tá tudo desmascarado, né? Vê com aquelas roupas de mocap. Ele só usava aquele uniforme quando precisava pra falar com o Nick Fury, pra falar com o Homem-Aranha, né? Mas ele não precisava daquilo porque os grandes combates, os grandes... artifícios, era tudo já pré-filmado, né? Pré-simulado, né? Então ele controlava tudo à distância, com aquela roupa de mocap. Mas quando é preciso, ele usa de novo o bafo, né? O barf, pra remontar aquilo, porque não importa o que o mistério esteja vestindo. O que importa é o que o Peter tá enxergando pra combater ele, né? A gente nem sabe, na verdade, quando supostamente o mistério morreu, se ele morreu mesmo. Porque tem uma morte, depois tem outra morte. Mas será que morreu mesmo? Será que a Edith não se enganou ali naquele momento, né? Enfim. E tem um resgate também no final desse filme, que tem aquela piadinha no começo do Peter Tingle, né? Do arrepio do Peter. E que ele precisa desse Peter Tingle pra poder derrotar o vilão e confiar nos instintos dele, né? No arrepio dele e não no que ele tava vendo, né? Gente que reclamou que no primeiro filme não tinha mostrado o sentido de aranha. Vê quão importante. Toma aí, ó. Foi esse sentido de aranha aí, né? Bom, é isso. Pra mim, de longe, tá? Destronou o Alfred Molina, que era, pra mim, até então, a melhor representação de um vilão do Homem-Aranha nos cinemas. O Dr. Octopus, impecável. Continua sendo, mas Jake Gyllenhaal botou a cabeça à frente aí. Cara, é o Mistério, eu acho que é o vilão dos novos tempos, né? A gente tá vivendo aqueles tempos que a gente já não pode mais acreditar em tudo que aparece. As imagens hoje, vai chegar um ponto que qualquer vídeo que você disparar na internet, você não vai conseguir acreditar. Hoje já tem tecnologias que eles chamam de deepfake, né? Com capacidade de colocar literalmente palavras nas bocas das celebridades, né? Então o Mistério é, vamos dizer assim, a personificação da fake news atual, né? Não teria como não ser outro vilão mesmo, né? Pra um personagem tão, assim, que faz referência com esse mundo atual em que você tem praticamente todos os adolescentes, né? Vidrados em Instagram, Twitter, Facebook já é coisa quase de velho também, já. Então, Instagram, Twitter, Snapchat. Você vê, então, que o Mistério, ele acaba encarnando isso. Ou seja, ele cria uma história mirabolante que, na verdade, o Nick Fury, acho que... Isso também deixou todo mundo meio com pulga atrás do olho até a segunda cena pós-crédito, porque como um cara, como Nick Fury, o tipo cara mais paranoico, o cara mais doidão, o cara mais, sabe? Como é que o cara vai acreditar numa historinha dessa, certo? Só faltou esse mistério, ele ter feito e juntado várias pessoas e ter surgido como Thunderbolts, porque quem lembra dos Thunderbolts lá no comecinho foi a mesma coisa, era um vácuo, você não tinha mais Vingadores, os Vingadores tinham desaparecido, quem seria então os heróis que iam defender, né? E aí de repente apareceu lá aquele grupo, né, que na verdade era um grupo de vilões. A mesma coisa aí, o Mistério. É, dizem os rumores que vem aí um Thunderbolts, né, mas por enquanto é rumor. E aí você vê, o cara no final, o Tony Stark, cadê o Tony Stark? Tal, aí de repente aparece alguém com uma história do tipo de... Ó, oh, ele perdeu toda a família, veio de uma dimensão, ele está exilado nessa terra sozinho, tal, não sei o quê. E de repente... E o que você vê? Você não dá mais pra acreditar, realmente. Você vê toda aquela cena, o barulho, as explosões e tal. É a mesma coisa quando você, às vezes, abre determinados vídeos. Em breve, você não vai mais poder acreditar no que as pessoas estão falando. Por quê? Porque tem tecnologias que colocam, literalmente, palavras na sua boca. Você pesquisar algoritmos e tal. Então, não tem outro vilão que eu acho que represente tão bem a nossa situação atual. E é uma fala dele no filme, né? Ele fala que as pessoas querem e precisam acreditar nessas coisas. Exatamente. Então, abrir um vácuo nesse mundo em que não tem mais Vingadores temporariamente e que ele viu uma maneira de se dar bem com isso e ganhar. E o que ele falou, né? O que importa é o que as pessoas estão vendo e estão sentindo, não que seja verdade. Exatamente. Porque tudo ali é realmente uma mentira, não existe herói no momento. Aí você se pergunta, tudo bem, ele já conseguiu edit, mas por que ele tá fazendo aquilo ali? Porque ele viu uma oportunidade de preencher aquele vácuo e ser, digamos assim... Alguém importante, né? Isso. Que ele sempre sonhou ser, entendeu? É porque ele era... Isso aí é muito Quentin Beck mesmo, sabe? Você vai ler sobre o Quentin Beck nos quadrinhos, principalmente, gente, eu vou fazer uma referência aqui. Diabo da Guarda. Não tem outra melhor referência. Em Diabo da Guarda, você tem uma parte que explica isso com uma clareza de um holofote, sabe? É contado exatamente esse ponto, sabe? Você vê que o Quentin Beck, ele é uma pessoa que é menosprezada, é uma pessoa que é jogada pros lados, e é uma pessoa completamente inteligente. Só que ele se rende à loucura, ele se rende à vingança, ele se rende a esse lado dele. E ele procura isso como ele se vingar. E é claramente o que a gente viu no cinema, só que sobre uma outra ótica, né? E ele também fala uma coisa muito interessante também. Ele falou que até mesmo a história que ele recitou, que é ridícula, as pessoas acreditaram. Então, olha o nível. E realmente, cara, tem fake news que é tão ridículo, mas as pessoas acreditam. Quem realmente parou pra acreditar que todo mundo tá acreditando em terra plana? Pelo amor de Deus, gente, para. Eu nem queria tocar nesse podcast de política, mas enfim, já deu uma lambida nesse tanto. Eu gostei demais dessa representação do Mistério. E depois de ter visto, né, os trailers onde mostrava o Mistério vindo, né, então, de uma suposta outra realidade e parecendo ter um herói, né? Mas já sabendo o que é o Mistério nas HQs, então eu comecei a assistir o filme com aquela pulga atrás da orelha. E aí, na verdade, o que eu tava achando que ia acontecer era o seguinte: ah, eu acho que ele vai talvez tentar ser ser realmente o herói, mas que até o final do filme ia acontecer alguma coisa de muito errado, e ao invés dele conseguir ser o herói, o Homem-Aranha que seria o herói, e então ele ia ficar com raiva. Então eu imaginei que haveria uma virada no final do filme, que ele ia ficar com raiva do Homem-Aranha e acabar virando um vilão por causa disso, eventualmente num filme futuro. Você começa a perceber, conforme ele vai se mostrando, ele vai chegando muito próximo ali do Peter, e a hora que eles sentam pra conversar lá no bar, e ele começa a mostrar interesse, e ao mesmo tempo o Peter quer se livrar do óculos, ele não quer esse peso de ter a Edith nas mãos, né, de ter toda essa tecnologia nas mãos, a hora que aquela conversa começa a se desenrolar, assim, não, tá muito fácil, ele tá entregando muito fácil, e então tem coisa aí. E eu concordo com você, Cover, o momento em que ele se revela é realmente sensacional, né? É um show de atuação do Jake Gyllenhaal. Eu achei que ficou perfeito. Então, na hora que você percebe que ele trabalha toda essa coisa de ilusão, que eu achei que foi uma forma muito legal de adaptar aquilo que ele era nas revistas, que era o especialista de efeito especial, e aí no filme ele acaba fazendo meio que isso. E achei inclusive legal ele andar com essa roupa de captura de movimento, o que remete justamente a essa coisa de cinema. Então, eu achei sensacional. Então ele tá ali andando com aquela roupa de captura de movimento para que quando precisasse ele faz os gestos, e aí aquela ilusão do mistério acompanha, ou ele tá fazendo as ilusões e aquele monte de drone, né, para fazer as ilusões acontecerem. E é legal que os drones utilizam muitas coisas, né? Por exemplo, o drone, ele tem aquela tecnologia de camuflagem para que ele não apareça, e aí eles projetam toda aquela ilusão e fazem a destruição, como se fossem os monstros destruindo tudo. Então, assim, eu acho que ficou muito, muito legal. E a forma como isso encaixou aí no UCM, resgatando aquele personagem do primeiro Homem de Ferro, resgatando o ator, inclusive, encaixando ele naquela apresentação do Tony Stark. Então, a cada novo detalhe que foi aparecendo, eu falei, cara, faz sentido, é legal. E ficou muito certinho. E uma das cenas que eu mais gostei já na perto do final, então ele na briga com o Homem-Aranha, é ele lá da ponte, então você vê que ele não participa da ação, né, ele fica lá só controlando, então ele tem um capacete, e nessa hora até se justifica aquele capacete que ele usa, que na verdade é uma tela onde ele vê algumas informações, vê algumas coisas acontecendo, então não é nada à toa, né, ele tem aquele capacete com informação, ele tem a roupa de captura de movimento, ele tá ali controlando, e ele tem essa equipe que trabalha com ele, então ele tem o cara que tá lá controlando os sistemas, controlando os drones, ele pede para que as coisas aconteçam, e ele tem o cara que é o roteirista, então ele pede as falas pro cara. Eu achei isso sensacional. Quando o Nick Fury começa a questionar, não, mas o que você tá fazendo? O que é isso? E aí ele corta o microfone pra não falar com o Nick Fury, e aí ele fala com o cara do roteiro. Cara, me dá aí uma fala, me dá alguma coisa. É sensacional. Então ele tem uma equipe toda trabalhando por trás. Supostamente ninguém, assim, a não ser que ela seja um super gênio ou o Nick Fury da vida, ninguém sabe tudo sobre tudo, tá? Só se ficar meio caricato, ser aquele super gênio e tal. Então ele juntou gente da engenharia, gente de criar realidade virtual, gente pra fazer uma história, né, uma história super perfeita, ao ponto de enganar um ex-diretor da SHIELD, né, entre aspas. Então fez de tudo, né? Não, ele tinha uma mulher que cuidava daquela roupa que ele usa de verdade pra quando ele precisasse se apresentar. Então, no meio da briga, ele tá preocupado com a roupa dele, se a capa tá bem passada, se tá bonita. Então, ele fica ali no meio daquela bagunça, orquestrando tudo, e é sensacional. Então, você mostra a capacidade do vilão. O filme mostra que ele tá ali, ele é louco, mas ele sabe o que ele tá fazendo. A própria equipe dele, às vezes, questiona. Nossa, mas você quer isso mesmo? Mas vai destruir, vai matar as pessoas? Não, eu sei, é isso mesmo, tem que destruir, tem que matar, e aí o mistério vai surgir como super-herói. Nós vamos criar aqui um super-herói, mas precisamos matar gente pra isso. Então, né, ele leva tudo até as últimas consequências. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Claro, tem a equipe como ajuda, eles criaram essa história de fundo, mas é super engraçado e muito legal esse momento. Então, ele pedindo as coisas pro roteirista, meu, me dá uma coisa aí pra eu explicar aqui pro pessoal que tá perguntando. É sensacional. Talvez, pra quem não lê as HQs, tenha sido uma surpresa ele aparecer como herói e de repente ele se mostra o vilão da história. Mas na verdade ele não está nem tentando ser o vilão, ele só está querendo ser um novo herói. O problema é a forma como ele faz isso. Na verdade ele está querendo se beneficiar, porque convenhamos, nesse meio todo, se surgisse uma ameaça de verdade, ele como herói não podia fazer nada, né? Exatamente. Eu queria ver. É, tudo que ele faz ali é uma grande mentira, porque não existe o... Em nenhum momento ele saiu voando como um mistério naquela fumaça. Aquele mistério que aparece como fumaça é um drone também, virando. E todo momento esteve no chão. Projetando. Ele só aparece, como, digamos assim, quando a simulação acaba, vamos dizer. Ele poderia até atacar com os drones, né? Drones atirando, essas coisas todas. Mas não existe um mistério. Então, se surgisse uma ameaça de verdade, ele sem preconceber, sem criar a simulação antes, a conversa dele, a história dele, seria desfeita. Ele teria que revelar que tem drones ali e atirar com os drones. Porque é tudo uma mentira. E é o vilão, é o grande vilão da mentira, né? Da miragem. Se aparecesse alguma situação real e ele tivesse que realmente agir como super-herói, que ele estava dizendo que quisesse, que ele queria ser, acho que por um curto tempo ele até conseguiria, né? No meio dessa ilusão, ele mostrar que tá soltando os raios e, na verdade, são os drones atirando e causando dano. Até aí ele conseguiria, mas assim que alguém pegasse ele pra sair na porrada mano a mano, aí ele ia ser desmascarado na hora, não ia ter o que fazer. Eu não cheguei a ver isso, tá? Como eu falei, nem vi muito tempo antes, não deu pra pegar todos os pré-detalhes, assim, né? Mas disseram que até a tecnologia que mostra no filme do Hulk, daquelas ondas sonoras, dos canhões sonoros, chegou a usar lá na batalha final lá de Londres. Então ele teria alguma coisa de tecnologia. Ah, tem. Verdade, é verdade. Já tem isso também. Ele usou praticamente tudo que tinha disponível de tecnologia. Então é drone, é camuflagem, é a projeção dessas hologramas, quase... Não sei se esses hologramas que os drones projetam era alguma coisa que desse, que era palpável, mas acho que não, né? Não, pelo que eu vi, é não. Só forma de luz mesmo. É só forma então... de luz, e quando alguma coisa destruía, era um tiro do drone ou desses canhões sonoros. Eram os tiros do drone ou esses pulsos sonoros. Isso mesmo. Então, assim, ele usou tudo que tinha à disposição de tecnologia, de equipe, de pessoal, e no fim ele se torna esse personagem, na verdade, ele é um grande ator, né? Ele tá encenando tudo, ele tem as falas dele, toda a conversa que ele joga pra cima do Peter Parker, então, e que faz o Peter passar o controle da Edith pra ele. Então é sensacional. É um grande enganador, né? Ele criou a tecnologia. Exatamente. Do bafo, né? Então é uma tecnologia que cria uma falsa realidade, e ele tava criando uma falsa realidade. Ele é o mistério. É, exatamente. Ele tem, né, esse fundo. Quer dizer, ele tava lá, ele trabalhava com o Tony Stark, todo esse pessoal, né, trabalhava com o Tony Stark, e em algum momento ficaram descontentes, foram demitidos e tal, enfim, acabaram se unindo aí. Mas assim, eles se uniram, mas o Quentin Beck meio que mantinha todo mundo sob controle ali, meio com medo, né? Meio que ameaçando todo mundo ali. Então, é mais uma coisa que era interessante aí, eu achei bem, bem bacana. A construção toda do personagem é legal. Eu inclusive diria o seguinte, assim como a gente ficou impressionado com o Loki do Tom Hiddleston, esse seria o novo vilão do momento, também que impressionando a plateia, impressionando os fãs, e me deixa triste o fato de no final aí ele ter morrido, não morreu, embora a Edith confirme que não era uma simulação, que estava acontecendo de verdade, então aparentemente ele morreu mesmo. Eu gostaria que ele não morresse. Mas existe possibilidade dele não ter morrido. Lembra que alguns instantes antes dele morrer, entre aspas, ele que estava controlando o Edith. Sabe lá o que ele inseriu na programação da Edith para fingir a morte dele? Olha, pode até ser, mas até então, para mim, eu acho que ele morreu. A Edith confirmou ali, mas agora que você falou, tá, pode ser alguma programação que ele deixou ali por último para enganar o Peter. Até então, parece que realmente o mistério morreu ali, né? O Quentin Beck morreu ali. E aí eu fiquei meio chateado por causa disso. Cara, era um personagem que foi construído de uma forma tão legal, tinha espaço pra mais ainda. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer pra frente. Aí uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é logo no começo, quando o Peter, então, conhece lá o Quentin Beck naquela base secreta, junto com o Nick Fury, ele se apresenta como sendo alguém de uma outra realidade, dizendo pro Peter, poderíamos usar alguém como você no meu planeta? E o Peter fica, mas como assim? E aí o Nick Fury responde pra ele, né? Assim, o Quentin Beck é da Terra, mas não é da sua Terra. E note aí que ele diz da sua Terra, ele não fala da nossa, que é algo que a gente pode comentar depois sobre o que a gente vai falar na cena final. Verdade. Existem rumores não confirmados ainda, né? De que o Capanga lá, a novo agente que o Nick Fury contratou, tal Dimitri, né? Por muito tempo, eu não tava achando que ele seria o Camaleão, porque o Camaleão nos quadrinhos chama-se Dimitri também, né? Mas esse Dimitri, até agora, não é o Camaleão, tá? Ou é. Ou é, mas até agora não é. Vai, Max Pedro. Pra quem queria conhecer sobre cinema, vocês acabaram de assistir o filme do Homem-Aranha que explicou exatamente todas as etapas de uma pré e pós-produção de cinema com Quentin Beck. Ele apresentou exatamente praticamente todas as equipes que trabalham num filme. Ele apresentou o roteirista, apresentou o pessoal da maquiagem, apresentou o pessoal das roupas, né, que faz a vestimenta, que é o pessoal de produção, que é o figurinista, apresentou pessoal da fotografia, pessoal de cenografia, pessoal de VFX. Cara, é praticamente uma aula de pré e pós-produção, entendeu? Então, como eu sou aluno de design, eu já passei por esse semestre, eu estudei mais um pouco sobre essa parte de pré e pós-produção nos cinemas, no curso de design. Então, assim, é praticamente uma aula. Pra quem não conhece cinema, essa parte onde o Quentin Beck apresenta quem é quem lá naquele bar, que faz o quê e tal, cara, é exatamente isso. E falo mais, eu não duvido que parte dessas pessoas são exatamente galera da pré e pós-produção e que estão de tipo de... Fazendo cameo, né? É, exatamente, fazendo cameo no filme, sabe? Então, na sua opinião, o que o Quentin Beck ofereceu ao pessoal da Europa foi um grande cinema 4D de box ali. Exatamente. Eu achei isso maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A outra parte que eu quero falar é... Quentin Beck, segundo vilão relacionado a alguma merda que ou é ligada ao Stark ou é diretamente causado pelo Stark. Porque nós tivemos o Abutre, que trabalhava naquela parte lá de negócio de construção, e que por algum momento ele foi atingido por alguma coisa relacionada às indústrias de Stark. E ele queria o quê? Causar vingança no Stark. E quem estava no meio do caminho? O Homem-Aranha. E agora nós temos Quentin Beck, que trabalhava com Stark nas indústrias de Stark, que criou o Bafo, né? Que nome ridículo, mas tudo bem que fede. Mas... é essa, é ridículo. zoando, né? Pois é. E que também se tornou um vilão do Homem-Aranha. Aí fica a pergunta: será que nós vamos ter um sexteto sinistro ligados ao Stark? Será que a dica pro sexteto sinistro é qualquer coisa relacionada ao Stark? Isso fica uma boa pergunta. E um negócio da Edith é: o Stark, ele tem mania de colocar siglas para todos os nomes gigantes que ele cria das suas tecnologias. E Edith também é um fato assim. Eu só não lembro o que é o significado de Edith, mas Edith é uma sigla de uma frase gigante. É uma piada que ele fez ali, que eu não vou lembrar exatamente. Mas também o curioso é o nome Edith, que significa, para quem faz computação gráfica, significa algo editável. É um comando de editação, sabe? E o que nada mais é o mistério? Um cara que edita efeitos, edita todo o universo, edita qualquer coisa com recursos tecnológicos. Cara, isso foi fantástico. E ele entregou um objeto editável pro Peter Parker, sabe? Isso foi maravilhoso. Eu posso estar viajando, mas é exatamente isso que me pareceu o nome da Edith. Faz sentido ter essa pegadinha, porque eu achei até estranho no decorrer, que já tinha duas inteligências artificiais meio dando bobeira. A gente tem a Friday. A Friday, que tá de bobeira agora. E tinha também a do traje original dele. Que sim. Quem faz a voz é a... Que ele chamou de Karen, né? É, Karen, né? E que faz a voz é justamente a esposa do Paul Bettany, né? Olha, isso eu não sabia. A Jennifer Connelly, que faz a Karen. Olha, que louco, isso eu não sabia. Bom, e mistério, a questão da roupa dele. Cara, aquela roupa de mocap é justamente o que eu estava esperando, mas é aquela coisa, eu esperava uma coisa e eles me entregaram uma coisa além. Porque pra mim, quando foi falar do mistério como vilão, eu falei assim, cara, eles vão falar sobre cinema, eles vão tocar sobre o assunto das coisas falsas que existem no mundo e que as pessoas estão acreditando. E, de repente, eles me entregam um mistério com roupa de mocap, igual vocês falaram, e que ainda assim é um mistério porque ele usa a porra de um aquário na cabeça, mas que é um visor 3D que mostra as coisas que ele tem que fazer de comando, sabe? Cara, isso foi outra coisa genial. Eu quero abraçar o cara da pré-produção que criou essa ideia, cara, porque é fantástico. Não tem como você não falar que esse é um mistério mesmo clássico dos quadrinhos. Porque tanto o mistério dos quadrinhos quanto esse mistério, eles são diretamente ligados ao cinema, gente. E o mais interessante, o que é outra coisa ligada ao quadrinho. Pra quem já leu as duas recentes encadenações do Homens-Aranha, vocês vão perceber que eles entregaram também essa parte do... do Quantum Beck é o quê? O Quantum Beck, ele se ligava a dois universos através de quê? Holografia. E também através de quê? Mocap. Porque o mistério do meio-meia, ele entrava no universo 1610 através de captura de movimento, e ele controlava um drone humanoide, e que ele projetava o rosto dele através de uma holografia. E ele controlava do meio-meia através de captura de movimento, com também um capacete de controle. Gente, minha cabeça explodiu. Simplesmente assim. Minha cabeça explodiu com isso. Essa história foi usada, inclusive, pra contar essa falsa mentira dos dois universos. Foi o que fez até gente que lia quadrinhos dar uma chance pra ser uma possibilidade, né? Então todo mundo achava que poderia ser realmente um mistério de outro universo, porque tinha isso nos quadrinhos. Então foi uma boa sacada, né? Nossa, Sarah Pichelli, cara, eu aposto que ela deve ter vibrado, sabe? O Bendis, então, gente, o cara deve ter urrado no cinema, sabe? Eu não sei se ele urrou isso internamente, mas com certeza, sabe? Porque, tipo, cara, melhor referência possível, sabe? E o Paulo Arthur, quando estiver ouvindo esse podcast, deve tá suando de raiva, porque ele odeia o Bendis, e, tipo, o filme fez uma alta referência ao Bendis, sabe? E a Sarah Pichelli. Então, da mesma forma que o Donovan falou sobre a questão de uma fala do Nick Fury sobre sua terra, eu vou falar pro Donovan sobre uma fala que ele deixou escapar. O Peter simplesmente vira pra Edith e fala assim: Edith, confirma pra mim se isso é verdadeiro. Edith só falou: confirmo. E mais nada, ele não perguntou se o Quentin estava vivo ou morto. Ele só confirmou se o Quentin era real. Gente, ele tá vivo. É bem provável que esteja, porque, primeiro, eu queria ter comentado. Ele já fingiu morte várias vezes nos quadrinhos. É o mote do personagem isso. Teve aquele lance do carinha lá, que era o ex-funcionário da Stark, né? O carequinha, terminar um download e sair correndo. Mas ninguém da equipe dele se lamentou, falou: oh, meu Deus, morreu, não sei o que. Meio estranho, né? Exato, tem isso também, né? Então, assim, isso é verdade. Então, assim, nós temos aí algumas pistas de que Quentin Beck vai voltar. Ele não morreu, ele vai voltar. Não se surpreendam, ele vai voltar sim, entendeu? E nessa parte, ainda segurando pra essa parte, gente, que melhor demonstração e cala a boca da galera sobre quem que tava reclamando sobre o sentido de aranha que tava sendo atrapalhado com a roupa. Cara, se isso não foi a melhor demonstração do sentido de aranha no filme, eu não sei mais o que é, entendeu? Pra mim, isso foi fantástico, foi um cala a boca. Ele tem sentido de aranha, ele fez aquelas coisas, a cena foi linda, maravilhosa e fantástica. E não só tinha sentido de aranha, como foi um sentido de aranha realmente foda, né? Parecia uma coisa meio Neo, Matrix. Exato, quando o Neo tá sem a visão. Não teve melhor maneira de demonstrar isso, cara, como aquela cena. E sabe, tipo, cada filme vai fazendo do seu jeito, né? Primeiro porque o outro tinha um sinalzinho, né? Um barulhinho, uma dor de cabeça. É o outro, o que ele fazia? Eu não me lembro qual que o Andrew Garfield representava, agora me foge a memória. Mas esse aqui. Ah, o Andrew Garfield fazia um som. O que você acabou de falar, acho que foi do Andrew Garfield. No caso do Sam Raimi, ele fazia um foco nas coisas que o Peter Parker estava assim, tomando a atenção, né? Fazia um giro de câmera. Exatamente, fazia esse tracking de câmera nas coisas que ele pressentia de perigo, entendeu? O Peter, até então, ele sentia um arrepio, né? O Peter Tingle, que mostrou tanto em Guerra Infinita, né? Que as pelinhas dele dobraram. Talvez aquilo ali seja uma representação apenas, sabe? Porque ele estava vendo além da miragem, né? Aquela parada. Isso. Não é que ele veja aquilo nem nada. Tanto é que a tia May fala: ah, você tem uma coisa que te alerta do perigo. Como que você não te alertou do negócio da banana? Porque é um sentido de alerta de perigo. Aquela banana não era um perigo pra ele, entendeu? O que é complicado, né? Uma banana pode ser um perigo pra muita gente. Exatamente, entendeu? Mas era a tia May, gente. Não é, a tia May não representa o perigo. Então, por isso que aquela banana acertou. Então, e isso tá no cânon dos quadrinhos. De novo, quem lê quadrinho mesmo de verdade do Homem-Aranha, eu vou dar um de coveiro aqui, quem lê de verdade os quadrinhos do Aranha sabe que isso é canônico. Então, pare de reclamar. Então, continuando aqui, reforçando o que o Cover falou, Jake Gyllenhaal foi maior que Alfred Molina, sem sombra de dúvida. Pra mim, o Alfred Molina, ele teve uma boa caracterização como o do Dr. Octopus, mas ainda faltava alguma coisa pra mim, pra aquela época. Eu não sentia, não. Mas eu acho que o que muita gente ficou realmente vidrado com o Alfred Molina foi com aquela cena da briga do Dr. Octopus com o Aranha em cima do trem. Que aquilo realmente foi muito quadrinho. Não teve como. Até a parte que o Homem-Aranha segura aquele trem. Aí aquilo ali eu já achei ridículo. Que teve aquele pessoal segurando o Peter Parker, que não sei o quê, carregando como se fosse o Tio. Acho que teve várias coisas da briga do Alfred Molina que valeu a pena, entendeu? A briga no prédio, que tá te amigo. Sim. Eu não vejo erros no Alfred Molina, eu nem na representação. Não, o Alfred Molina eu não acho também erro, não. Ele é um puta ator também, entendeu? Mas eu acho que a questão mesmo, de novo, é o roteiro, o diretor, o roteirista, enfim, não é o Alfred Molina, tá? O Alfred, ele é bom. Mas, cara, Jake Gyllenhaal, vamos assumir. O cara merece toda a atenção que tá tendo agora nessas convenções que ele vai. E, tipo, cara, você entende por que ele tá tão motivado, sabe? Tipo, naquele vídeo que o Tom Holland divulgou, que ele tava em frente ao espelho do banheiro se fazendo de Homem-Aranha, sabe? E parecia que ele, tipo, ele atuando, parecia que tava envergonhado, sabe? Cara... É, e tem uma curiosidade, né? Ele ia substituir o Tobey Maguire no Homem-Aranha 2. O Tobey Maguire caiu do cavalo lá no Seabiscuit, quebrou as costas, quase não continua a franquia. E ele era um dos favoritos, né? Teve uma parte que se falou sobre relação a vídeo que, dependendo de hoje em dia, as pessoas manipulam tantas coisas, imagens e tal, que você realmente, hoje em dia, você não sabe o que, que é verdade, o que é mentira. Depois vocês procuram no YouTube um vídeo de um comediante sendo entrevistado pelo um carinha. Depois eu vou mandar um link pra vocês. Tem uma parte do vídeo que chama-se Alt Tab Face, que é o quê? O cara vai fazer imitação do Arnold Schwarzenegger e do nada o rosto do cara é o Arnold Schwarzenegger perfeito. E ele fala a voz do Arnold Schwarzenegger. Ele já falava a voz, ele é um comediante que imita. Isso. Aí alguém pegou esse aplicativo, né, que colocou a máscara isso. O Snapchat faz isso, você pegar alguém que inicialmente fez essa máscara, essa parada aí... Então, assim, você vê que realmente o Mistério, ele é um vilão que retrata a realidade, cara. Isso é muito Marvel, porque a Marvel faz isso. Ele discute as coisas, ele discute sobre questões... políticas, que muita gente ainda nega que isso é a essência da Marvel, mas isso é a Marvel. Ele faz as discussões, ele fez discussões com Pantera Negra e agora ele tá fazendo essas discussões com o Mistério, falando sobre essas questões de fake, o que é, o pessoal ainda confunde um pouco o que é fake news, o que é realmente mentiras, mas ele fala isso, que é tanta mentira que tá sendo muito bem retratada que as pessoas realmente aceitam. As pessoas estão aceitando que o planeta Terra é uma bandeja de fruta, sabe? Ele fala ridículo que as pessoas isso. querem e precisam acreditar. Isso que exatamente ele fala. Exatamente, porque acho que é tanta falta de alguma coisa que eles têm que abraçar. Acho que as pessoas estão ficando realmente tão desesperançosas com tanta falta de heróis, que o filme também retratou isso, né? Que como os Vingadores morreram, as pessoas... se sentiram na necessidade de se agarrarem a um outro herói, né? Exatamente. Então por isso que eles se agarraram ao Homem-Aranha. É isso que ele vende. As pessoas não necessariamente precisam ser salvas. Elas só precisam acreditar que existe alguém pra salvar elas, né? Exatamente. Então porque todas as pessoas, elas passam por um perigo. Independente do perigo que elas passam, entendeu? Você não sabe que tipo de perigo que elas passam. Então todo dia elas passam perigo. E como elas estão sentindo essa falta de esperança, elas precisam se agarrar em alguém. O grande lance, talvez, dessa história, né, do herói, enfim, é que o Peter não quer ser, pelo menos por um tempo, não quer ser aquele herói, ou o grande herói, e tem um cara que quer ser, o status pelo menos, né? Ao mesmo tempo que tem um cara que tem a capacidade de ser, que é o Homem-Aranha, mas não tá querendo ser, porque, enfim, é muito novo, quer ver as outras coisas da vida, né? E tem um cara que não tem a capacidade de ser, porque não existe superpoder de verdade ali, mas se for pra vender a imagem, por que não, né? Então tem esse contraste também aí dentro da história. You don't want any part of this. Bom, último bloco, pequenininho, eu deixei as cenas finais aqui, né? As cenas pós-créditos, tá? Bom, dentro das cenas pós-créditos, a gente pode até discutir essa questão de morte ou não morte do Mistério, né? A gente vê aquele balançar de teias histórico lá do Homem-Aranha, né? Que já vem de outros filmes bem clássicos, né? Dele voando pela cidade, pelos arranha-céus, que não tinha nos outros filmes, né? Do Tom Holland, até então não tinha aparecido. E a gente vê ele também com a Zendaya, diferente do que se esperava, né? A mocinha tá adorando, curtindo ter ser balançada pelas teias, né? A Zendaya fala... não quero nunca mais ser carregada por isso, né? Enfim, cara, isso foi você fantástico. Corta o filme, você acha que acabou aquela cena ali, você espera qualquer outra coisa do cena pós-crédito, menos voltar pra última cena. E aí quando volta pra última cena, você tem vários impactos em sequência, né? Porque lá ele tá na Times Square é aquele local lá que tá cheio de telão, cheio de outdoors iluminados e tal, aparece lá uma chamada do Clarim Diário, que pelo que eu vi ali, deve ser, não deve ser um jornal impresso, deve ser um jornal online, claro. Alguma coisa desse tipo assim. Tem a... Pontuando, clarindiario.net. Deve ser o blog do Magaren, né? É algum canal no YouTube, alguma coisa do tipo. É. Vlog. Você vê a volta do GK Simonson, dessa vez careca, mas como JJ Jameson, que fez a galera pular. Sensacional. Pular. Ó, ó, só ouçam, ó. E aí, você vê também ele vindo com aquela histeria dele de ser contra o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é uma ameaça. Dessa vez a história da ameaça é baseada no último vídeo do Mistério, em que ele aparece supostamente antes de morrer, né? Dizer que o Homem-Aranha era um louco, que ele que tava atacando ele e que ele que tava causando tudo, porque ele não queria que ninguém outro, a não ser ele, fosse o sucessor do Homem de Ferro. Ou seja, queimou fuderosamente a vida do Peter Parker. Se não fosse suficiente isso, tem aquele corte de vídeo, vai pra lá, vai pra cá, e ele fala assim, e eu quero dizer outra coisa, a identidade do Homem-Aranha é o P. Aí corta, você acha que não vai aparecer mais, aí volta o vídeo, Peter Parker, que dá aquele corte. Nossa. De cena que o Homem-Aranha tá botando a mão na cabeça em desespero e gritando, mas que volta! É um corte de cena bem, bem assim, abrupto, que deixa você num cliffhanger, igual ao da Tia May, lá no De Volta Lá, que a Tia May, quando descobre lá que ele é o Homem-Aranha, faz, what the fuck? Aí corta assim e acabou o filme, né? E acontece a mesma coisa aqui, porque você fica assim, caralho, o que que vai acontecer? Né? O que que vai acontecer, gente? Porque você pode supor várias coisas aí, como é que ele vai desfazer essa mentira? Tudo bem, é uma palavra de um, entre aspas, vilão, né, mas pro povo que tava acreditando até então, ele é um herói. Contra o outro herói, né? Como é que ele vai desfazer isso? Ele vai precisar contratar o Matt Murdock, né? Pra ter que restaurar. Será? Meu Deus! Chamar o Charlie Cox pra defender ele, né? Deu essa causa perdida. Nossa. Aí, o cara já é experiente em desmentir a própria identidade, né? Vai que, né? Caralho, isso agora. E ainda mais, né? Aí fica ainda um pouco confuso, porque quando foi que o Mistério gravou aquilo ali? Tudo bem, ele pode ter armado aquela parada bem antes, vai. Mas naquela cena que supostamente era dos momentos finais, você não vê isso acontecendo. Então em que momento ele gravou? Não, aquilo ali com certeza é o pessoal da equipe dele lá, o cara que fez o download do sistema todo. Com certeza é ele que já armou aquilo. Já armou aquilo, mas em algum momento ele gravou e falou aquilo. Ele deve ter gravado. Então é mais um... Ou não, né? Ué, se eles podiam criar criaturas enormes... Sim, pode até ser. A imagem do... Mas assim, mas o que dá a entender é mais uma prova a favor, né? De que talvez o Quentin Beck esteja vivo. Ele pode ter armado aquilo ali, porque parecia, enfim, a voz dele, parecia ser uma atuação dele. Então, pode ser que realmente o Quentin Beck não morreu. Tem todos os indícios que ele não morreu, né? Se a Sony for esperta, ela segurou o Abutre e não vai segurar o Quentin Beck? Claro que vai segurar. Agora, é claro, se é um mistério, ele tinha que fingir a própria morte dele, isso é óbvio. E aí a gente vem pra segunda cena pós-crédito. Já que esse filme é um filme de enganação do começo ao fim, por que não? Por que o Nick Fury e a Maria Hill não são eles? Já que a gente tava achando eles altamente noobs ali. Estavam caindo na cara do mistério. Só podia significar uma coisa. Eles eram Skrulls. E aí tem dois plot twists imensos, né? Ele é o Talos, né? O Nick Fury se passando pelo Talos. O que mostra, se você... Eu queria voltar ao filme, mas algumas coisas na minha memória já provocam, assim, aquela história dele não diga o nome da Capitã Marvel em vão, né? Aquela coisa meio abrupta que ele fala lá. Aquela chamada, assim, aquele jeito de falar meio deslocadão que ele em algum momento fala como o Nick Fury, quando vai chamar a atenção do Peter. Outra fala interessante, ele fala, finalmente nos conhecemos, Peter. Mas, na verdade, o Nick Fury não tinha visto ele no funeral. Aí dizia, mas a gente não tinha se falado direito. Mas, na verdade, talvez o Nick Fury tinha conhecido já ele, mas o Talos não. Então ele finalmente está realmente conhecendo o Peter Parker ali. Então, para um filme em que o Guilão é uma enganação, por que não a gente ter outros enganadores nessa história? Porque o filme todinho é um filme que você depois para e fala, vou ter que ver de novo, porque tudo pode ser uma mentira aí. E você vai querer rever a atuação do Nick Fury para você ver as pegadinhas, os detalhes, se ele é o Talos ou não, né? E se a Maria Hill é a esposa mesmo do Talos, né? Você vai querer voltar e ver esses detalhes. E se não bastasse já essa grande revelação, que é uma puta revelação, o Talos faz uma comunicação interdimensional, sei lá, intergaláctica, sei lá onde. Ou não, né? Vai que onde o Nick Fury tá é bem pertinho, né? Pode ser uma base lá no, em cima do planeta que a gente não tá vendo, né? Uma estação espacial feita da tropa Alpha, né? Que tem nas histórias da Capitã Marvel. Enfim, a gente não sabe. Mas ele tá lá, acordando que supostamente ia ser o Tahiti, né? Vamos fazer essa pontinha de referência a Agentes da Shield. Né? Nossa. E quando vê, não, ele não tá no Tahiti, ele tá só tendo... Teve gente que sentiu falta dessa parte, que faltou falar Tahiti mesmo. E aí, você se levanta, era tudo um holograma, né, uma miragem, né, também, uma TV grande, e é uma mega estação espacial, aparenta ser uma estação espacial, né, cheia de Skrulls, e eu tenho que rever pra ver se tem outros ETs, né, porque eu fiquei tão fascinado com aquilo ali, deve ter uns outros ETs ali, uns outros... Sword. Oi? Sword, espada. É, então, o que pode ser uma grande chamada, né? Pode ter acabado a SHIELD na Terra, mas o Nick Fury também acabou aí. Só que como as ameaças agora são nessa escala, por que não a espada? Vou lá pra cima. No futuro, agora que a Fox tá comprada, eu chamo a gente Brent pra cuidar, mas por enquanto sou eu. Sobre a primeira cena, é sensacional. A aparição ali do J. Jameson, realmente, de pular na cadeira do cinema, né? Mas antes disso ainda... Ele então se balançando pelos prédios, porque até então todas as participações desse Homem-Aranha do Tom Holland, nenhuma delas foi lá em Nova York, né? Foi ali no habitat natural dele, digamos assim. Então ele estava sempre deslocado para algum local diferente. Então tivemos ele se balançando nos prédios, tivemos a MJ com ele detestando o passeio, né? Ela termina o passeio, tá toda descabelada, né? O cabelo tá todo armado e faz sentido, né? Não tem como a mocinha fazer aquele passeio e no final ela tá arrumadinha, né? Então ela tá toda com o cabelo armado, falando, nunca mais a gente vai fazer isso, não quero. E aí, então, o JJ aparece ali no telão, e é o mesmo ator, e, cara, é sensacional. Melhor do que aparecer o JJ no final, é aparecer o JJ com o J.K. Simmons, é sensacional. E aí ele, com aquele jeitão dele, o Homem-Aranha é uma ameaça mesmo, e ele matou o Mistério, e o Mistério vai ser lembrado como um dos maiores heróis da Terra, já daquele jeito exagerado dele, é sensacional. E aí, não sei, eu vou discordar um pouco de vocês, eu tô achando que o Quentin morreu mesmo, mas espero ser surpreendido mais uma vez lá na frente. Algumas coisas que vocês falaram aí acabaram talvez, começou a me fazer mudar de ideia, mas até então eu tinha isso certo na minha cabeça. Putz, é um cara tão bacana e mataram. Mas é o que o governo falou, o Peter pergunta, não pergunta se ele morreu ou não, não foi ele pergunta se aquilo realmente tá acontecendo. O Max Pedro que falou. É, não, foi isso. Né, o Peter pergunta, não pergunta se morreu ou não, ele só pergunta, isso tá acontecendo? E a gente responde, tá acontecendo. As simulações acabaram, mas é o gancho pra depois lá na frente falar assim, olha, ele não morreu, ele tava só quietinho ali, e o Peter não perguntou se ele tava vivo ou não, enfim. E essa manipulação de imagem no final, eu acho que representa muito disso que tá acontecendo hoje em dia. Como o Marcos Pedro falou, essa parte política, de manipulação de informação, é gravação de um lado, é vídeo de outro, você tira de contexto, né? Então retrata muito a realidade que a gente vive, o que que é verdade, o que é mentira, e as pessoas acreditam mesmo em cada absurdo hoje em dia. Então foi uma sacada sensacional. E mesmo que o Quentin Beck não tenha falado aquelas frases ali no de verdade, mas eles podem ter montado isso depois, com ele vivo ou com ele morto. Se ele estiver vivo... Hoje você tem softwares que fazem isso. Então você treina, acho que o Google fez isso. Ele tem um software que o Google. Você fala várias frases e depois ele monta outras frases que você não falou. E ainda sincroniza com a sua boca. Então você imagina, isso é possível com a tecnologia que nós temos aqui de verdade no mundo real, com aquela tecnologia que tem no filme, que é muito mais avançada, é das coisas mais fáceis de se fazer. Então ele pode estar vivo e fizeram aquela montagem ali pra acabar com a imagem do Homem-Aranha, ou ele pode estar morto de verdade, mas o pessoal da equipe fizeram lá o download do sistema, eles têm como recriar cenas com Quentin Beck, recriar cenas com Mistério, ou fazer aquilo que eles quiserem fazer de ilusão em vídeo principalmente. Então foi uma sacada legal e deixa esse gancho enorme para o que vai ser da vida do Peter Parker agora. Mas eu acho que ele vai nessa linha de fake news, ele vai tentar provar que é fake news de alguma forma, buscar alguma ajuda, alguém que consiga falar, olha, não, esse vídeo aí é fake news. Ou talvez esse novo clarindiario.net aí sejam desses sites sem muito crédito. Então, não cite nomes. Não cite nomes, por favor. Não. Eu vou citar. Pode deixar, eu vou citar. Não, vai citar porra nenhuma. Eu acho que talvez essa revelação então, da identidade dele não seja tão impactante, porque vai ver que o clarindiario.net nesse universo não tem lá grande credibilidade, vai saber. É, mas aí o vídeo é comprometedor, né? Mesmo que o Clarim não esteja... Com certeza, o vídeo mostra ali muita coisa. Mostra o Homem-Aranha dando ordem e matando, enfim, parece que é isso que acontece. É um gancho enorme para o que isso vai acontecer. E a outra cena, não tem muito o que falar, é sensacional. Mostrar ali os Skrulls, e aí conecta com aquilo que eu comentei. Quando o Nick Fury fala, ele é de uma outra Terra, mas não é da sua. O que faz sentido, porque ele também não é da Terra. Se ele fosse o Nick Fury, ele não é da Terra, ele é de uma Terra, né? É da nossa Terra. Mas não, ele fala, não é da sua, porque eu também não sou. Pois é, eu posso cara. E ou quando fala da Capitã Marvel, e a Capitã Marvel? Ah, não toque no nome dela. Então foram dicas, pequenas dicas aí, bem sutis, já pra indicar que aquele Nick Fury não seria ele. E é uma coisa que me incomodou o filme inteiro. A hora que você percebe todo o grande plano e tava enganando, ele fala, caramba, o mistério enganou todo mundo, inclusive enganou o Nick Fury. Não é possível que ele enganou o Nick Fury. E aí no final, da cena pós-crédito, faz, então realmente ele não enganou o Nick Fury. Era ali o Talos o tempo todo se passando, e é sensacional. Até a cena do falso Nick Fury meio que sacando que a história tava meio estranha, né, lá naquele em cima do prédio, que ele tava se enrolando pra se explicar, foi muito engraçado, que ele ficou meio assim, aí ele mandou a Maria Hill, vai lá pra cima, vai, tá meio estranho isso aqui. Ele entendeu a mensagem cifrada do rap também. Eu não sei se nesse meio tempo ele entendeu. Não, ele não sacou. Ele não sacou, entendeu? O rap chega pra ele e fala assim: ah, ainda bem que você sacou isso. Ele olhou assim: aham, não entendeu nada. Isso foi ótimo. Vai, Marcos Pedro, vai tu. Oh, esse falso Nick Fury, cara, eu já tava com a pulga atrás da orelha, já tinha um tempo. Aí, quando mostrou o primeiro fake do Nick Fury com o pessoal do Quentin, eu falei assim, cara, esse não é o Nick Fury. Mas não me passou na cabeça que ele poderia ser um Skrull. Eu falei assim, cara, isso deve ser uma outra despistação do Quentin com o Parker. Não é possível, esse Fury tá muito distraído. E aí eu comecei a reparar na Maria Hill, porque a Maria Hill também tava começando a se mostrar muito deslocada, cara. E a Maria Hill, ela tinha uma postura diferenciada. Ela é um pouco mais durona e ela é muito mais focada também, sabe? E ela começou a ficar muito distraída, falei assim, cara, esses dois não são reais. Aí, beleza, quando deu aquela cobertura lá, que teve aquela cena, beleza. Aí essa cena pós-crédito, cara, os dois eram Skrull, eu falei assim, pronto, beleza, invasão Skrull na nossa cara. A invasão secreta, tá aí, ó. Isso aí é uma ótima deixa, cara. Tem muita gente até que tá falando aí, porque, enfim, Talos, a princípio, inclusive nesse aí, ele tá agindo do lado certo, vamos dizer assim, né? Mas exato. Vale ressaltar. Exato. Qual o grande pegadinha disso aí? O Talos, especificamente, ou a célula do Talos, ela é de boa. Mas se o Talos tá fazendo isso, quem diz que outros... Esses Skrulls não estão fazendo a mesma coisa aí, né? Porque tem outra coisa, né? Pois é. Não fica bem claro, mas acho que um Skrull não detecta que o outro é Skrull, entendeu? Se tá disfarçando, acho que pois um enxerga é. O outro. Entendeu? Então a Terra já vai ser um cenário pra uma coisa já grandiosa, já antecipadamente, gente. Da mesma forma que eles fizeram com o Thanos, eu acho que isso aí já é o gancho que pra, talvez seja o maior grande evento da Marvel pro próximos filmes, sabe? Que eles já vão estar planejando. Então isso aí foi uma ótima sacada, foi maravilhoso. E onde tá o Nick Fury? De férias, velho. Na nave lotada de Skrulls, tava mano. De férias, tipo, ele comandando. Na... Ele só tava curtindo o momento. Não, ele vira e fala. Quem tá com meus sapatos? Mano, ele tava de férias. Tava de bermudão. Cara, que cena mais maravilhosa. Nick Fury de bermuda. Meu Deus. Cara, tipo, eu vivi pra ver essa cena, cara. Isso foi melhor. Isso foi tão foda quanto a cena que a pessoa vai ficar puta. Que já ficou puta com a cena do gato arranhando o olho do Nick Fury. Essa segunda cena foi maravilhosa. Que é a cena do Nick Fury de bermudão, mano. Sabe, tipo, olhando pra uma praia que é fictícia. Cara, maravilhoso. Palmas pra Marvel, sabe? Tipo, nossa, que tapa na cara. E uma coisa que eu quero destacar também, que eu até tinha feito uma pergunta em off pro Felga, se ele tinha jogado o Homem-Aranha do PS4. Por quê? A cena do balanço do Homem-Aranha na cidade são cenas muito próximas do que eu joguei no Homem-Aranha. Os mesmos ângulos, as selfies que o Aranha tira durante os saltos, com o mesmo ângulo de visão que ele foca no rosto do... foca na mão do Aranha tirando a selfie, fazendo as poses do jogo, e tem muito trejeito de umas poses que ele faz no jogo. Então, isso foi uma ótima referência ao jogo do Homem-Aranha, que eu recomendo todos jogarem, cara. Quem tiver um PS4 ou quem não tiver um PS4, viu, Coveiro? Joga! Compre e joga, porque o jogo é fantástico. É tão bonito você jogar na cara dos outros, na frente de todo mundo que tá ouvindo o podcast, que eu não tenho um PS4, nem vou comprar, mas... Uai, então eu só tô fazendo indicação de que o jogo é maravilhoso. E a referência do jogo tá no filme, entendeu? Então... e depois, a cena de aqui em cima. Caras, isso foi lindo, maravilhoso. Eu tomei o spoiler, já vou falar aqui. Eu tomei o spoiler na internet, no Facebook, sem querer. Que um site escroto aí já colocou isso in the face, sabe? Foi foda, mas foi maravilhoso, porque eu não sabia como seria o visual dele, sabe? Pra mim o visual tinha ficado o visual do Sanheim, então eu esperava aquilo. Aí me veio o visual que é muito próximo do que é o clássico, sabe? Aquele um pouco mais careca, calvo mesmo, com as mechas dos cabelos ainda escuros. E aquele, cara, e ele? Com toda aquela maravilhosa atuação dele que nós conhecemos. Cara, ele é o JJ e não tem como ser outro. Ele é o JJ, sabe? Isso foi um presente pros fãs dele. Nossa, isso foi maravilhoso. Foi lindo e maravilhoso. Sabe, assim, eu acho que é meio difícil, por muito agora que a identidade tá exposta, né? Que vai ter esse universo do Clarim com o Peter. Mas como a Betty Brant tá aí, seria bem legal, talvez, se a Betty Brant fosse pro Clarim e fosse explorado ela lá, entendeu? Pois é, eu acho que vai. Tem que ver como é que eles vão fazer isso, porque ainda a Betty, ela é muito nova, né? E já tem... Agora todo mundo vai pra faculdade, sim, né? Ela vai ter que tomar um estágio. Porque, né? a própria Mary Jane também no Ultimate, ela foi estagiária nova, né? Ela foi tipo aquele programa de... Como é que é? Programa de primeiro emprego, alguma coisa assim, sabe? De estágio. De trainee isso, de trainee. Então acho que pode rolar isso mesmo, acho que vai ficar fantástico, sabe? E essa coisa da revelação do Peter Parker, cara, isso me veio a outra parte do que seria relacionado à Guerra Civil, que é a questão da revelação da identidade do Parker, sabe? Tipo, isso já vai ser um plot já pra próxima trama, que é o Parker lidando com isso do que o que a gente viu em Guerra Civil nos quadrinhos. Então, tipo, Guerra Civil não foi esquecido ainda, gente. Tipo, a Marvel não esqueceu ainda. Eles fizeram aquele filme lá com o Capitão América, mas eles estão, tipo, meio fazendo uma continuação, entre aspas, com o Homem-Aranha agora no próximo filme, talvez, sabe? Tipo, tá aí, cara. A Marvel não esquece das coisas, sabe? Não esquece das referências dos quadrinhos. Fantástico, sabe? Palmas mesmo. Vai, Felga. Primeira cena pós-crédito, aquele impacto da manipulação e tal. E como falou, é um tipo de uma manipulação possível. Até aquelas palavras do Peter podem ter sido editadas, vamos dizer assim, podem ter sido criadas por meio de um algoritmo e tal. Se hoje é possível fazer isso, que dirá tal. Sabe o que pode ser engraçado, no final das contas? Hoje a gente tem o seguinte, hoje a gente vive numa era que você tem uma notícia que é bombástica, meia hora depois ela já é substituída por outra notícia bombástica que... Você sabe o que pode acontecer? O cara ter revelado isso aí e daqui meia hora ninguém vai estar nem aí pro seu fato de ser o Homem-Aranha. E daí que você é o Homem-Aranha? Ou melhor, dá pra acreditar que você é o Homem-Aranha? Não, sabe? É tipo assim, o Peter Parker é o Homem-Aranha. Nossa, que? Sam Wilson vai ser o novo Capitão América. Nossa, caralho! Por aí, o Visão foi reconstruído. Caralho, de novo! Pra você ver que. O pessoal esquece muito rápido. É, exatamente. Mas aí você deve ser decepcionante demais no trabalhar aí. Eu acho que vai ser trabalhar no seguinte sentido. Não sei nessa concepção o quão credibilidade tem o Clarim. Ele pode ser de, vamos dizer assim, como todos esses sites que a gente tem por aí, que você tem lados e você, então, cada um assim. Vamos dizer assim, acredita naquilo que sai. Então pode ter gente que vai acreditar que é o Peter Parker, pode ter gente que, assim, pode ser que a grande maioria não acredite. No mundo de milhares de notícias, você revelar a identidade de uma pessoa, sim, já não tem mais o mesmo impacto do que era antes, porque credibilidades pode ser mil, zero, enfim. É verdade. É um novo mundo que a gente que vai ser tratado. Da mesma forma que, por exemplo, o Mistério era o grande herói dessa semana. Semana passada era o grande herói da semana passada. Hoje, sei lá, aparece outro, enfim. E aí tem histórico, tem background nos quadrinhos. Eu citei o Demolidor, não foi à toa, entendeu? Do mesmo jeito que o Demolidor teve uma boa parte de suas histórias, aquela história de eu nego, eu nego, eu nego, eu nego, o Peter pode seguir um caminho parecido, entendeu? Eu nego. Ah, mas aí ele bota alguém pra se fantasiar de Homem-Aranha, sabe? No lugar dele. Ou simplesmente o Nick Fury resolve isso. Aproveitando, já que eu vou falar da segunda parte, põe um Skrull que vira ele e... Isso! Então, nossa! Boa! Verdade. Boa ideia! É um mundo diferente. E pegando aí, você tem novamente o super espião de volta, certo? É, e agora, realmente, ele tem não só a maior agência do planeta, mas talvez ele tenha a maior agência de espionagem do universo. Aí remete um pouco aquelas coisas que tem nos quadrinhos dele de guardião do mundo, né? Nossa, mano? É verdade. Quando morreu o Vigia, né? Que a gente exato. Teve, na verdade, antes de morrer o Vigia, tinha aquele papel lá de ser a última barreira, não, a última muralha. A última defesa da Terra, né? É, que era um cara solitário. Que impedia que certas coisas... O Nick Fury era, e aí... Foi em Pecado Original, né? O Nick Fury era. Isso. E depois caiu na mão do Soldado Invernal. Exatamente. E você, então, hoje você, como falou, pô, pode ser o embrião da espada. Ou seja, você ter outro hoje uma super agência e que agora não lida só com as ameaças da Terra. Na verdade, é o seguinte, o Nick Fury sabia que quando ele montou todo o projeto Vingadores, não era só uma ameaças terrenas. Ele tava lidando, né? E todo o projeto dos Vingadores foi montado, se você pegar a cronologia, desde o surgimento da Capitã Marvel, porque isso. Ele sabia que havia ameaças muito, muito maiores. E o fato de, por exemplo, Thanos não ser mais uma ameaça, não quer dizer que ameaça acabou, né? Exatamente. Eu enxergo de outra maneira. Ele tava até então, até antes de Thanos, preocupado em proteger o planeta dele, porque ele não tinha dimensão de que se bastasse proteger a Terra, estaria salvo. Porque o que o Thanos fez, ele podia ter feito fora da Terra, podia ter feito fora de Wakanda, podia exatamente. Ter feito em outro canto, entendeu? Porque o que acontece em outro planeta, na escala do que o Thanos fez, repercute na galáxia inteira. Então o Nick Fury, até antes de Thanos, até antes do Ultimato, né? Ele já pensava grande pra Terra, mas ele precisou pensar maior. Ele precisou pensar que não adiantava só proteger a Terra. É aquele negócio, né? Se tem gente que é contra o globalismo, né? O Nick Fury agora tava pensando em termos de universo inteiro. A gente é o One Universe, né? Nossa. Não é One Earth, One Planet, é One Universe. Então a gente tem que cuidar disso tudo. E a partir daí também joga pra onde vai, né? Provavelmente o MCU. Então possivelmente pode ser que teremos Nick Fury no novo filme da Capitã Marvel, pode ser que teremos Nick Fury no novo filme dos Guardiões da Galáxia. Então provavelmente a gente vai ter menos Terra e muito mais o universo agora, né? É, o que ficou mais ou menos dito por aí, é que a ideia é que se caminhe paralelamente duas coisas, né? Se caminhe uma história agora cósmica, universo cósmico, e trate uma história maior na Terra, né? Isso foi o que se especula aí, pelo pouco que o Kevin Feige deixou entender, né? Que dá pra trabalhar dois caminhos agora. A Marvel agora tá fazendo 3 filmes por ano, pô? Dá pra fazer isso tranquilamente. Então é isso aí, basicamente. Então as duas cenas pós-créditos que dão pra você trabalhar muita coisa aí no futuro, né? Bom, e aí só pra fechar, né? É o fim da fase 3, é o fim da Infinite Saga. Tem muitas coisas que a gente pode especular aí pra onde o Homem-Aranha vai, enfim. O que eu comentei aí de duas possibilidades de ir, se a gente for seguir rumores, né? E seguir prováveis caminhos, né? A gente tem... Não sei pra onde vai o lado cósmico. Supostamente a gente saberia mais detalhes, enfim, com o Guardiões da Galáxia Volume 3, por aí vai, né? Mas a Terra deixa bem claro que existem duas coisinhas aí montadas. Uma que é bem mais evidente, que é essa história dos Skrulls aí. Como eu falei, pode ser que, pra não ser igual, né, a gente até se surpreenda. Que não seja os Skrulls invadindo, seja, sei lá. A gente não sabe como é que vai ser tratado isso. Mas que tem uma pincelada de invasão secreta aí tem. E a outra que é menos evidente, mas esse filme do Homem-Aranha deixou mais claro, é que a Terra tá sem heróis. Então a gente remete um pouco do mundo após o massacre, né, após o Roslet, né, que como falou o Felga aí, surgiu o Thunderbolts. Mas também a gente pode analisar uma coisa mais parecida com o que acontece após até a própria invasão secreta, né? Uma coisa mais recente. E que a gente não ficou claro ainda, mas a gente supõe que a lei de registro seja ainda ativa. Uma possibilidade, né? E aí, ele não tratou ainda no UCM devidamente esse universo com os heróis sendo perseguidos ainda, né? Se o Peter Parker realmente é o suspeito de ser Homem-Aranha, ele assinou a lei de registro, né? O Stark, enfim, fez uma criança assinar, acho improvável, né? Então, como é que o mundo sem ele ser o protegido do Stark vai tratar agora o Homem-Aranha? Pra ele estar agindo fora das regras aí, meio que seja amigão da vizinhança, meio que seja só salvando, assim, contra bandido moleque, ele tá fazendo isso fora da lei. Então, a lei de registro vai ter que chegar nele. E se ele tá tratando isso sobre lei de registro, enfim, quem é que vai ser o novo Tony Stark? A gente sabe que não vai ser mais o Quarterback. O Homem-Aranha tá agora sendo suspeito. É a porta aberta pra um Norman Osborn e um Reinado Sombrio aí, né? A gente teve umas três fases com um tecnólogo legal, um homem de ferro, um Tony Stark legal, né? Um homem de ferro legal. Será que não vai ter agora um momento de ter a versão do mega empresário malvadão aí, inescrupuloso, corrupto, tomando conta? Vamos esperar, daqui a pouquinho tá surgindo a San Diego Comic Con com os primeiros anúncios, e aí talvez tenha um delineamento melhor do que vão ser o futuro do UCM nessa fase 4, ou o que é que eles vão chamar essa nova fase aí da Marvel, né? Então é isso, encerramos aqui nosso Nominata 66, grandão mais uma vez, mas a gente tava acabando a última fase da Marvel, dos filmes da Marvel, né? Precisava ser um pouquinho maior. Então, até mais, pessoal. Até o próximo Nominata 66. Tchau, tchau. Thank you, Spider-Man. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.